noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde para além do meu plantel habitual temos connosco o Nuno Valinhas, mas já vamos aqui às apresentações, porque são muitos os temas para falarmos. Mercado, o jogo Famalicão, a paragem para as seleções, ainda temos o tema principal desta noite, mas aí já não sou tão entendida como dois entendidos que aqui temos hoje, portanto vou deixar esse tema para quem sabe. Dar as boas-vindas primeiro ao nosso convidado, Nuno Valinhas, bem-vindo a mais um Sporting 160 e obrigada por teres aceitado o nosso convite. Muito, muito obrigado por mais um convite e há mesmo muita coisa para falar, portanto é sempre um gosto estar convosco. E vamos ter um programa incrível, portanto, preparem-se que vai ser pelo menos uma hora de programa que vai valer a pena. João Castro, uma hora. Tu que estás, eu estou, pelo menos, eu disse, pelo menos. Às João Castro duas. Está com os grilos, por isso é que não temos imagem de João Castro, portanto, boa noite João, bem-vindo uma vez mais. Boa noite, minha querida Mariana, boa noite ao nosso convidado Valinhas, boa noite ao Pedro, boa noite a todos. E realmente estou aqui na Serra e, portanto, muita pouca rede e temos que aproveitar tudo para a voz e deixar a imagem. Mas está uma boa noite, digo já, muitos grilos aí a cantar e vamos ver o que é que o Valinhas tem que nos encantar com os seus tokens e com as suas criptomoedas e vamos aprender todo um bocadinho hoje com o Nuno Valinhas. Vamos, sim senhor. Olha, estás na serra com o Nuno Mendes ou vais com o Vasco? Tá, ele... tive que trazê-lo. Okay. Assim bem guardadinho, assim fechado a cadeado ou coisa parecida, só tens mais, pelo menos mais 24 horas, João Castro. É só isso que a gente pede. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais. Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Nuno, sempre um prazer ter aqui o Nuno, especialmente num tema em que ele tem sido uma das pessoas que mais, pelo menos tem mais partilhado informação, principalmente no Twitter, a rede preferencial também do Nuno, e acho que é um tema que já nos tinham falado aqui no chat, já tinham pedido no Twitter, e acho que é extremamente atual e acho que vai ser um bom programa. E cá estaremos para falar de tudo isso e do empate em Famalicão, que reza a profecia da última vez, deu bom resultado. Exatamente, e é esses bons resultados finais que todos nós queremos. Como o Pedro disse e como o João disse também, vamos todos aprender um bocadinho aqui sobre este mundo que é desconhecido para muitos sportinguistas, portanto hoje vamos ter aqui todos uma aula de criptomoedas e tokens e coisas assim para toda a gente ficar a perceber o que é isto e que mundo é este que está a crescer. E ainda antes de irmos aqui à análise do jogo com o Famalicão, obviamente deixar uma obrigada a todos os nossos patronos que mais uma vez continuam com conteúdo por lá, continuamos com pós-jogos, continuamos com as conversas só de bola, portanto existe muito, muito conteúdo por lá. Quem quiser apoiar este projeto, temos aqui todo o gosto em aceitar-vos. patreon.com/sporting160, obviamente é aqui uma ajuda para mantermos a qualidade deste programa. E vamos então ao tema que não quero calar. Nuno Valinhas, primeira pergunta para ti, sem ser sobre o jogo diretamente. Tu continuas a ver os jogos em diferido? Continuo, sim senhora. E conseguiste ver o jogo de Famalicão em diferido? Consegui, não. Com aquele sofrimento todo? Às vezes é mais complicado chegar até à hora de ver o jogo sem ter alguém a ligar, ou enfim, pode ser para ver algum leak indesejado. Mas sabias o resultado? Não, eu nunca sei o resultado. Nunca sabes, portanto, não... Não, mas por acaso, este foi mesmo limpinho, estive na praia até tarde, depois, enfim, jantar, não tive mesmo possibilidade de ser, enfim, de receber um alerta, e vi o jogo, pronto, como se estivesse a ser em direto. Já acabei, já não sei, eram 1h30, uma hora, já não faço ideia. Não foi muito agradável, mas ainda houve ali uma esperança no final, se ainda vai dar, ainda vai virar. Ainda bem o Coates marcar o gol da vitória. Sim, nem o diferido ajudou por aí, mas não, pior, posso dizer, pior foi o ano passado, quer dizer, vi o jogo em diferido e aos 90 e tal minutos, marcamos e ganhamos e depois é verdade. Pá, isso é tão centímetros. Bom a sério. Claro. Yeah. Certo. Falando aqui em sofrimento, onde é que achas que esteve o segredo? Porque obviamente o Famalicão também teve aqui o mérito de conseguir um novo empate frente ao Sporting. Onde é que achas que esteve aqui a diferença entre as duas equipas? O que é que o Famalicão fez que, por exemplo, o Boa Vista não conseguiu fazer? Eu acho que era... O Bolonenses, desculpa. Eu estava a pensar, o Boa Vista já jogou connosco, não estava a ver quando. O Bolonenses. Aquele clube, não é? Aquele clube estranho. Aquela sabe. Eu acho que quer na antevisão o Amorim teve razão, quer depois no final do jogo também. Ele na antevisão disse que o Famalicão não tinha nada a perder. Enfim, tinha 0 pontos e o futebol que estava a jogar não... Não era traduzido em pontos, e acho que eles claramente entraram muito melhor que nós, e nós uns bons furos abaixo do que é habitual. Portanto, acho que isso se verificou. O Famalicão teve sempre muito solto, portanto, se perdesse era quase normal, se fizesse alguma coisa positiva, se calhar vai ser um embalo agora para as próximas jornadas. E no final do jogo, acho que o Amorim também teve razão. Nós nunca tivemos o jogo controlado de maneira nenhuma, por várias razões, meio campo a entrar estranho, depois condicionado, e o Famalicão sempre por cima, pareceu-me sempre isso, é muito fácil sair e chegar até à nossa área, e isso intranquilizou completamente a equipa. Portanto, acho que nunca tivemos o jogo sob controle, que é uma coisa que para nós nesta fase já é estranho, não ver a equipa segura. Exato. Causou-me ali algum sofrimento extra, porque assim, isto não é o normal. Portanto, acho que teve sempre por aí. Não conseguimos controlar o jogo, não fomos capazes. E foi aí que esteve a diferença. Como temos muita coisa para falar, se me permites, não vou passar a bola aqui ao Pedro Varela. Pedro, no meio de um jogo onde, se me permitem a sinceridade, eu pelo menos fiquei completamente aziada com o resultado, porque a Mourinho habituou-nos a querer a equipa a ganhar. Ainda tivemos aquela infelicidade do gol que o Famalicão acaba por marcar num lance confuso. Sim, mas aí é um lance, é futebol, podemos obviamente discutir, e até já vi muita gente obviamente a colocar em causa o que é que o Nuno Mendes estaria ali a fazer, seja o que for. Enfim, é um lance de futebol, e só quem não está lá não percebe às vezes o que é que aquelas frações de milésimas de segundo representam, e obviamente ele tentaria a todo o custo tirar a bola como seria normal. Eu como sou um chato do caraças, eu não posso começar por falar deste jogo sem me referir à vergonha que é e continua a acontecer nos estádios em Portugal, e nomeadamente no sábado. A mim no sábado custou-me até muito mais do que no Braga, porque no Braga, a deslocação a Braga, apesar de tudo, nós tínhamos alguns bilhetes para a zona do cartão de adepto. Curiosamente, ontem o Vitória teve 500 bilhetes para a zona do cartão sem cartão de adepto a 15€, porque houve uma negociação entre as duas direções, inclusive terá sido até por escrito, segundo o Alexandre Carvalho, do diretor de comunicação do Braga, que me confirmou no Twitter essa informação. Mas a verdade é que houve, e por isso teve uma boa assistência dentro daquilo que é os limites, que são os limites dos tais 33%, e agora que vai aumentar para os 50%. Mas no caso do Braga houve claramente aquele problema do preço dos bilhetes, mas ainda havia bilhetes para zonas que não eram de cartão de adepto. No caso do Famalicão, estamos perante o único estádio que mantém uma bancada para visitantes apenas e só para cartão de adepto, e ainda uma coisa que para mim, então, isto não faz sentido em lado nenhum. Repara, eu sei que estou a fugir um bocadinho do tema, mas há coisas que para mim são, pá, há uma coerência que tem que ser mantida, e eu hei de bater nisto, e já o disse e já o escrevi até no Patreon. O cartão de adepto pode ficar para durar para sempre. Eu vivo bem sem voltar a ir mais alguma vez ao estádio. Isso já não me vou chatear, e a minha coerência irá ser mantida até o dia em que o cartão de adepto desapareça. Mas e tenho que falar disso porque Nós recentemente, esta semana, passamos a ser a quinta liga em termos de coeficiente do ranking europeu, o que é uma coisa interessante. A minha nota final vai deixar aqui, vai ser sobre a parte do relatório que saiu hoje da FIFA, dos 10 anos de transferências, só para dar dois ou três sinais, desculpa, sobre os dados que saíram, e para perceber os milhões que a Liga Portuguesa tem movimentado, e está ali um bocadinho a prova do que é, do que tem sido a miséria do dirigismo e de uma série de situações que se passam neste país na Liga de Portugal. Se nós olharmos para há 10 anos atrás, não estamos muito melhor do que estamos atualmente, e pelo contrário, até acho que os adeptos estão a ser pior tratados do que se calhar há 10 anos atrás. Pá, e custa-me um bocadinho ser esta liga toda, ser, inclusive as transmissões agora da liga até têm o brandingzinho e queremos ir um bocadinho atrás, se calhar um bocadinho com o que lá a liga fez e o Pedro Proença, não sei o que mais, querem vender esta imagem da liga, estão no seu direito, fazem ou tentam fazer o seu trabalho. Pá, mas é vergonhoso tratarem os adeptos da forma como é que estão a tratar. E a diferença está, Famalicão Sporting, tivemos miseravelmente um apoio sportinguista como eu, tão fraco como eu já não me lembro de ver, a mim doeu, eu cheguei ao final do jogo, e tu, Mariana, sabes perfeitamente isso, porque estavas no Clubhouse, onde eu entro muitas vezes a seguir ao final dos jogos, e o que eu disse mal desse jogo, porque custou-me mesmo muito estar em casa e não poder ir ver este jogo, porque não posso ir tantas vezes ao balado como queria, e portanto mata-me ter ficado aqui em casa, não ter podido ir com o João e com outros amigos ver este jogo. E depois olhar, por exemplo, para um Vizela Boa Vista que foi jogado na Mata Real, e estava um apoio inacreditável, fantástico, dos adeptos do Boa Vista, fora da zona de cartão de adepto, a bancada do cartão de adepto completamente vazia. Pá, e andamos aqui a brincar com os adeptos, andamos a brincar aqui a maltratar. A brincar com o amor ao futebol. Se calhar com... Não, olha, eu chego à conclusão, e tenho andado a falar com muitos amigos que também partilham desta sei lá, se calhar ideologia, de outros clubes. Pá, se calhar somos nós que somos burros, e se calhar estávamos a mais no futebol. Se calhar o futebol é mesmo para este tipo de adeptos que não vê o futebol de outra forma e que abdica tudo e mais alguma coisa, às vezes de estar com a família, de passar tempos de ter outras prioridades. A família, para mim, obviamente é o ponto número um e é a prioridade número um, mas o futebol está muito próximo e está lá, e às vezes até se sobrepõe algumas coisas à família. Epá, eu digo já, eu vivo bem se o futebol começar a descer por aí abaixo em termos de prioridades, e portanto fiquei muito triste. Epá, inclusive cheguei, eu já relatei isso no pós-jogo, conheço quem foi ver o jogo e porque tirou o cartão de adepto esta semana, porque era uma pessoa que queria mesmo ver o jogo, epá, e eu respeito isso, não posso não concordar, mas respeito. E a listagem, como não tinha sido enviada para os clubes, não o deixaram entrar, e portanto tiveram que ter que chamar o Ola do Sporting. E uma cena, pá, e tu pensas assim, mas em que mundo é que nós vivemos? Isto era um primeiro ponto. Claro que nada disto justifica o empate, e a única coisa que eu me agarro, porque sou um adepto parcial e irracional, é que empatamos, e o ano passado empatamos e correu bem. Se formos racionais, é evidente que não podemos empatar 5 vezes, não podemos empatar 5 vezes com o Famalicão, e desde que eles subiram nunca lhes conseguimos ganhar. Isto já começa a ser uma coisa assim um bocadinho absurda, especialmente num campeonato onde o domínio dos três grandes é muito maior. E portanto é normal que nós podemos ter um ou outro deslize, e até aceito que o ano passado tivemos dois deslizes e fomos campeões, mas esperava, e esperava sinceramente que o Sporting fizesse mais. O Valinhas há bocado disse uma coisa, nós nunca tivemos o controle do jogo, se nos outros três jogos do campeonato, mais o da Supertaça, tu estavas completamente descansado, o Castro também disse o mesmo no pós-jogo, e tu dizias assim, não, isto nós vamos ganhar, quanto ao Braga na Supertaça nós vamos virar, isto é garantidinho, estamos a jogar, aqui, pá, nunca sentimos isso, pelo contrário, houve momentos em que eu pensei, isto vai dar a vitória nossa, num golo final do Coates, ou uma coisa qualquer, um golo do Paulinho, para ver se acaba a perseguição à la lista de Schindler, ou então, isto vai dar o golo do Famalicão, e nós até saímos daqui sem ganhar, porque estava ali, a coisa estava muito, muito aberta, o Sporting também estava a dar tudo, mas o Famalicão, sempre muito rápido nas transições, que fazia logo, e especialmente nos contra-ataques, e esse foi, se nós já tínhamos aqui algumas certezas, e temos vindo a falar disso, eu acho que é geral, toda a gente dá crédito obviamente ao Ruben Amorim, porque ele tem mais crédito por tudo aquilo que conquistou, pá, mas esta coisa do ponta-de-lança, do atacante, ou do extremo, como o Castro também já tem referido muitas vezes, pá, eu acho que às vezes, se eu compreendia por um lado, ou se compreende por um lado que pode não haver aqui uma questão financeira, que há algum cuidado financeiro, e atenção que hoje o estudo da FIFA também mostra alguma coisa, o Covid não fez baixar o valor das transferências, como muita gente também dizia, e são dados objetivos, está lá. Só do Bruno Fernandes. É que é engraçado, esse foi logo dos primeiros dados que eu fui ver. Fui ver logo, eu ia deixar isto para o final, mas é quanto é que estava a transação média dos últimos 10 anos. E curiosamente 2019 e 2020 as coisas, e principalmente 2020, penso mesmo que 2020 será o quarto ano mais alto dos 10 últimos anos. Claro que trouxe algumas dificuldades e sabemos disso, mas eu acho que aqui o Ruben Amorim está a ser um bocadinho teimoso, e se não podemos ir lá fora, não é? Quem não tem cão caça com gato, não é assim que se diz? Pá, se não podemos ir buscar grandes estrelas, se não conseguimos, pá, tem que haver soluções internas que servissem a esse propósito. Porque eu acho, não sou eu que acho que toda a gente pensa isso, é muito curto irmos com esta solução para 4 competições, sendo que uma delas não é uma competição qualquer, não é uma competição em que nós nos podemos dar ao luxo de, ah não, correu mal, não é a Liga dos Campeões, e aquilo que andamos aqui a discutir anos e anos, e que eu já dei o exemplo do Futebol Clube do Porto, de outras questões em que chegam lá, que há o respeito, e o respeito há pelo Porto na Liga dos Campeões, porque eles conseguem bons resultados, pá, nós não podemos estar não podemos abdicar, entre aspas, disso, nós temos que ser também um clube que está permanentemente na Liga dos Campeões, que tem bons resultados nas Ligas dos Campeões, como foram até talvez a última época, ou a penúltima época, já não me recordo, que da Liga dos Campeões, que fizemos bons jogos e ninguém chegou ao final e disse, epá, caralho, não passamos, mas sentiu-se que houve ali esforço, brilho, capacidade para lutar com os melhores, tivemos um pouco de azar e faltávamos também um bocadinho de qualidade, se calhar, quando comparado com os outros. E, portanto, juntando isso tudo, fico aí, depois o Castro falará um bocadinho mais do mercado, porque tem muito mais conhecimento conhecimento, eu não tenho quase nenhum, sobre essa área, porque eu não, aliás, evito falar mais do Paulinho, porque eu acho que isso também já é uma perseguição que, para mim, já é um bocadinho doença. Acho que há outras coisas. O Pedro Gonçalves, há 2 jogos, também não tem feito grande coisa. Pá, eu já sei que, claro, que o Pedro Gonçalves tem crédito para tudo e mais alguma coisa, obviamente, o melhor marcador do campeonato, ainda está como um dos melhores marcadores este ano, e é um jogador fantástico, mas há coisas que têm que mudar, e se calhar andamos, ainda hoje despachamos o Luís Filipe para Santa Clara, e eu percebo, eu também acho que não é um jogador que sirva aos intentos do Sporting, mas não sei se, por exemplo, um Pedro Marques poderia servir, nós também não, o Ruben Amorim obviamente é que os treina, mas há aqui qualquer coisa que nós temos que mudar, e já não há muito tempo, e fico apreensivo para aquele primeiro jogo do dia 15, não só o do dia 12 ou 11, não sei quando é que vai ser com o Porto, mas depois da Liga dos Campeões. E não vou falar mais, senão estou aqui a tomar o programa todo. Passo para o outro. Castro, tu que estás com o grilo, com os grilos, foi um jogo onde vocês inclusive falaram disto no pós-jogo, foi o Adam que foi a figura principal, inclusive acabou por ser aqui o MVP, o salvador do resultado, se me permite essa observação. O Pote também esteve aqui desinspirado, mas acima de tudo o Famalicão chegou ao jogo de cabeça erguida, olhar olhos nos olhos e com a lição bem estudada. Eu acho que as derrotas anteriores do Famalicão eram enganadoras. Eles, objetivamente, em termos individuais, são uma das melhores equipas da Liga Portuguesa. Muito do meio campo para a frente tem muita qualidade. Quer falo do Ivar Raimes, quer falo do Ivo Rodrigues e agora também do Marcos Paulo, que regressou, portanto, o reforço. Eles têm realmente uma grande qualidade no meio campo à frente e provocam estas situações. Eu acho que o Nuno referiu bem, e o Amorim também referiu, o Sporting nunca teve o controle do jogo, o Famalicão conseguiu perceber onde tapar o Sporting, que era realmente em entrelinhas, o Pote esteve ausente por causa disso, o Giovanni também, o Paulinho também nunca conseguiu criar nem fazer a ligação, e depois explorou muito bem e conseguiu não só passar a primeira linha de pressão do Sporting, como depois aparecia entre as nossas linhas no meio campo e causou-nos muito perigo. E isso deveu-se também, sobretudo, à ausência do jogo, e há que dizer, do Matheus Nunes. O Matheus Nunes esteve completamente ausente do jogo e, portanto, o Ivan Raimer aproveitou e fez ali o que quis do Palhinha e do Matheus Nunes. E o Sporting depois sofria sempre nas transições e, portanto, nunca se sentiu confortável, nunca nos sentimos confortáveis a ver o jogo. Imagino o Nuno Valinhas em diferido a tentar perceber tipo, a que minuto é que vamos começar a controlar o jogo, mas isso foi impossível porque não existia meio campo. O Sporting que demorou muito a perceber, e eu acho que o momento do jogo, conforme eu disse no pós-jogo, é o intervalo. Isto porquê? Porque era o momento em que Ruben Amorim podia ter mudado e virado a mesa. E não virou porque não fez as alterações que, quanto a mim, devia ter efetuado. Devia ter sido o Matheus Nunes, devia ter entrado logo o Porro. Mesmo o Vinagre, eu acho que ia trazer muita mais confluência ofensiva, tem muito mais um para um que com o Nuno Mendes, e estava numa boa forma antes deste jogo, tinha jogado muito bem, e portanto eu acho que o Sporting faltava meter ali o Bragança também, e portanto nós devíamos ter feito 3 ou 4 substituições logo ao intervalo e ter mudado a face do jogo. Como não o fizemos, o Famalicão entrou como saiu, portanto, entrou confortável, apanhou ali uma detenção nota e em transição conseguiu marcar o golo, com toda a sorte e com o nosso azar pelo meio, mas a verdade é que conseguiu. E depois aí o Ruben Amorim teve que efetuar realmente as alterações, ir atrás, e depois o Sporting conseguiu empatar, mas mesmo assim nunca sentimos o jogo controlado. Eu referi isso no pós-jogo, e é importante referir o Famalicão. Eu senti sempre que nós podíamos sofrer um gol do Famalicão, coisa que já não senti há muito tempo, e senti que também podíamos, obviamente, marcar, e tivemos oportunidades, e aí vem a questão do Paulinho. A questão do Paulinho é que é verdade é que o Paulinho nos últimos 2 jogos teve mais oportunidades que nos outros 3 jogos anteriores, contando com a Supertaça. Portanto, o Paulinho está a beneficiar de algumas situações e algumas dinâmicas que estão a permitir ter oportunidades, mas a verdade é que não está a conseguir finalizá-las. E o ponta-lança também precisa de, obviamente, finalizar. Apesar de ter toda a importância e todos os quilos para fazer a construção, para fazer a ligação, é verdade é que respeito ao ponto de lança que quando tem as oportunidades, pelo menos em 2 marca uma. Isso não tem acontecido com o Paulinho e nota-se na cara. Eu acho que olha-se para o Paulinho e quando falha nota-se a apreensão, o peso que tem por ter sido uma contratação muito cara, a falta de golos e portanto está-se a começar a notar. E depois eu continuo a achar que o TT é muito curto. Isto porque normalmente o Ruben Amorim coloca o TT na direita quando entra, e eu acho que é de uns sítios onde o TT rende muito menos, e portanto o Sporting, quando faz essa alteração, pouco ou nada ganha no jogo, e isso tem-se verificado quando entra o TT. Quando o TT entra para o lugar do Paulinho, existe uma frescura, existe maior pressão, existe um jogador que ataca muito bem a profundidade, quando vai para o lado direito, eu acho que ali perdemos sempre algo. Depois de referenciar também que Porro é claramente superior a Esgaio, acho que todos concordam, em termos ofensivos, e acho que merece a titularidade, porque nos dá uma acutilância ofensiva muito grande. E dou este reparo, quando o Amorim, durante ali alguns minutos, recuou Porro para a central do lado direito, tira da ala, o Sporting volta a perder o controle do jogo, e volta a perder a eficácia em termos ofensivos de causar perigo ao Famalicão, e depois o Ruben Amorim corrige outra vez, e mete o Porro outra vez à ala, e o Sporting volta a criar algumas situações. E, portanto, o que é que nós podemos dizer disto? Obviamente é um jogo, obviamente todos erram, obviamente a Mourinho tem crédito, obviamente que este Sporting nós acreditamos, até porque tiveram garra, e foi isso que eu expliquei no pós-jogo, para ir atrás do resultado e conseguimos virar. Obviamente também tivemos um grande guarda-redes que nos salvou, se calhar, de não termos perdido o jogo. Mas é verdade é que há algumas situações que têm que ser corrigidas, e acho que o Amorim, eu espero que este jogo tenha um impacto positivo no Amorim, que é perceber que realmente falta-nos homens na frente. E quando falo homens na frente, falta-nos mais um ponta de lança, e o Pedro ao bocado explicou bem, e portanto não vou repetir, porque temos muitas competições, e eu acho que continua a faltar um jogador, um abre-latas, um extremo, que nos consiga trazer algo. Porque eu estive a reparar, eu não sei se o Nuno reparou, porque ele também é um homem que gosta muito de estatísticas, o Sporting nos últimos 30 metros, os únicos dribles que conseguiu fazer foi através do Porro. E, portanto, o Porro é um ala direito, é um lateral direito. E portanto, foi o único jogador que ganhou duelos de 1 para 1 em drible. Caso todo o resto, nunca tentaram ir para cima, nunca tentaram 1 para 1 e não causaram nenhum desequilíbrio. Tivemos sempre muitas circulados. Nuno Santos trouxe muita garra, muita dinâmica ao lado esquerdo, mas é verdade que também não é um jogador com estas características 1 para 1, não cria os desequilíbrios necessários. E, portanto, o Sporting vive muito à base das suas dinâmicas, da sua intensidade, e quando isso falha, Mariana, o Sporting torna-se um bocadinho normal, um bocadinho banal em termos ofensivos. Previsível em termos ofensivos. E depois, obviamente, que Porro acrescentou bastante, e o Sporting, através do Porro, foi conseguindo criar situações de algum perigo, e o Paulinho aí falhou claramente, teve mais uma noite em que não conseguiu marcar gol, e daí a perseguição que está a ser feita. E, portanto, o Sporting tem neste momento, são 22 horas da noite, tem 24 horas para ter uma referência ofensiva, mas eu também gostaria de ter um extremo. Eu estive a ver e a analisar, Mariana, o seguinte, o Sporting é, nas competições europeias, global, o 5º plantel mais curto das competições europeias. ok? Portanto, temos o plantel mais curto, e estou a falar da Liga dos Campeões, Liga Europa, Conference League, de todas essas competições, o Sporting é o quinto plantel mais curto, temos realmente um plantel muito curto, Plata deve sair, e portanto, temos aqui algumas limitações em termos de plantel, temos qualidade, temos profundidade no plantel, mas eu acho que na frente vai-nos fazer muita falta, quer um jogador que lute pelo Paulinho, pelo lugar do Paulinho, e quer um extremo com outra capacidade técnica, como os rivais têm, os jogadores com prazo de criar desequilíbrios. E, portanto, atendendo às finanças do Sporting, eu deixo aqui já uma dúvida, e depois podemos falar disso no mercado, é que realmente eu entendo a contratação do Ugarte, porque poderia sair o Palhinha, e se o Palhinha sair, temos o lugar compensado, mas a verdade é que esquecemos que ao investir esse dinheiro, não temos dinheiro para contratar jogadores mais ofensivos. E, portanto, aqui, o que nos resta esperar é que nestas 24 horas o Ruben Amorim deixe de ser tão teimoso e perceba que é realmente necessário colocar mais homens no plantel para a parte ofensiva da equipa, e que não havendo dinheiro, eu acho que nos resta, através do empréstimo, que será a única solução. Portanto, os sportingistas que pensam em Slimani e outros jogadores, eu acho que isso nunca irá acontecer por dificuldades financeiras. Acho que o Sporting sim poderá conseguir alguém por empréstimo para essas posições, mas é preciso que o Amorim repense e pense hoje à noite, ou já tenha pensado depois do jogo, e que analise concretamente que realmente daria jeito outro tipo de jogador para estas competições todas que vamos enfrentar. E, portanto, o Famalicão conseguiu-nos trazer algumas dificuldades, porque realmente tapou muito bem ali o meio campo, as entrelinhas e tudo, e depois o Sporting lá na frente não conseguiu também ter jogadores que conseguissem criar estes equilíbrios. Vamos ver, Mariana, são 24 horas em que, obviamente, não queremos guarda-me que ninguém saia. Guarda-me bem o Nuno Mendes, é só o que eu te peço. Guarda-me bem. Eu acho que do Sporting já não sai ninguém. Do Sporting já não sai ninguém. E, aliás, até acho que o Nuno Mendes, a questão de ele não ter estado tão bem no último jogo e até a lesão, e a questão da lesão. Ajudou até nos... acabou por facilitar um bocadinho. Eu, sinceramente, do nosso lado, acho que não. A minha grande dúvida, não sei ninguém, eu acho que a grande dúvida é saber se vai entrar alguém e vamos ver se vem um não, Pinheiro. Aqui eu acho que sair é só a concretização da transferência do Sporar para Middlesbrough, para o Império. Cada vez mais difícil, não é? Pelos vistos. Que é mais difícil e a saída do Plata. E aí é que me preocupa, e deixa-me te dizer, o que me preocupa mais, eu percebo a lógica do Ruben Amorim, é dizer que vamos buscar os jogadores à formação se for necessário, mas eu olho para a formação e olho para a equipa B e não vejo ninguém com qualidade para jogar na equipa A, talvez o Gonçalo Esteves, mas é numa posição em que nós temos o Porro e o Esgaio, portanto não faz muita falta. E depois olho para a equipa sub-23, realmente temos ali o Nicolai, o Foglum, o avançado, mas ainda é muito verde, e pá, aí temos alguns jogadores interessantes, mas para a equipa A não temos ninguém que eu possa dizer assim, ok, se falhar o Paulinho, ou se falhar o Jovane, ou se falhar o Pote, nós vamos buscar aquele e pode ter que os jogadores... Não. Não estou a ver assim ninguém, e isso é o que me mais preocupa, atendendo às palavras do Ruben Amorim, que diz que vai buscar algum dos jovens jogadores, mas não vejo ninguém com o mesmo skill, com a mesma categoria. Olha, tu não vês, mas o Pedro Geada vê e sugere aqui o Reza Rodrigues. Tem dois golos. tem dois golos, é verdade. Tem dois golos e tinha um live show de um gajo que sempre que ia aos estádios e não havia cartão de adepto, fazia, sempre. Por acaso, em relação ao Reza, desliguem, não é o telemóvel do Viana, é do Varandas, que é de certeza que ainda tem aquela coisa do ponto de lá. Exatamente. Mariana, deixa-me só dizer uma coisa, que acho que, pegando daquilo que o Castro estava a dizer, eu acho que o jogo do Famalicão é um bom e mau benchmark para o resto da época, se não houver mexidas na frente, que é, a equipa não está bem, nós... A única maneira da equipa ter melhorado foi entrar um lateral direito, que é muito bom, mas foi a única forma da equipa melhorar. Não foi porque entrou um ponta de lança, ou um avançado, ou um extremo. Enfim, o Nuno Santos entrou, mexeu um bocadinho, mas não vai ele decidir. Portanto, entrou um lateral e o jogo melhorou um bocadinho. E foi isto. Portanto, se não tivermos mais opções para além do Porro, o Porro à partida vai ser titular, é mesmo curto. É mesmo curto. Eu acho que devia ter entrado também o Vinagre. Sim, não, o Vinagre, para mim, era ao contrário. O Vinagre não devia ter sido e o Porro devia ter entrado a titular. Mas, pronto, exatamente. Eu acho que sim. Queimámos o Vinagre e os ganhos se chateiam. A não ser que o Vinagre tivesse algum problema físico, que nós não saibamos, né? Tirando isso, eu acho que devia ter continuado a titular, até porque é um jogador que oferece também muita qualidade ofensiva e num para um, e neste jogo podia ser o nosso porro número 2, ou seja, podia-nos ter ajudado daquele lado, que eu senti um bocado o Nuno Mendes muito, além conflituoso, teve ali muitos conflitos, muito trapalhão, e portanto, eu acho que o mercado também mexeu com a cabeça dos jogadores. Matheus Nunes foi a situação da seleção brasileira, mexeu completamente, e eu acho que o jogador sentiu isso, e no final olhava-se para a cara dele e ele percebeu que passou completamente ao lado do jogo, e portanto, eu acho que o mercado fechando também pode desanuviar aqui algumas cabeças, sabendo que, por exemplo, os jogadores de Sporting, o que tenho mais medo de praia neste momento é o Palhinha, porque eu acho que é o jogador que tem mais mercado nesta altura. E é não, esse para que nos vai fazer é difícil. Mais falta. É difícil. Já temos o Ugarte, obviamente que é diferente, mas temos o Ugarte, já o temos. Mas, por exemplo, é um jogador que, por acaso, até pensei que no decorrer do jogo fosse entrar, atendendo ao amarelo do Palhinha, que fosse entrar o Ugarte. Nesta altura ainda não, só teve uma aparição. Olha, ver, mas... e vocês estavam a falar, eu nunca tinha feito aqui a pesquisa de Sporar e Boro, e estive a ver os resultados. É impressionante como os adeptos ingleses acham que vão contratar o Ronaldo. Mas é bom, temos feito um bom trabalho nas redes sociais, eu e o Valinho. Epá, não sei, isto chega a ser, I think Sporar might be the one to finally lead Boro to promotion. Eu estou, eles estão, vejo aqui toda a gente a não se separar, a não se separar. Impressionante, é não tinha essa noção. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu estive a pensar, nós por acaso, ultimamente, desde que saiu o Bas Dost, o Sporting tem tido pontas de lança que de cabeça tem sido uma miséria em termos de finalização. O Sporar era um jogador muito fraco de cabeça, e não sei se vocês concordam, mas eu poucos golos de cabeça de Sporar me lembro, se calhar até nem me lembro de nenhum, diga-se de passagem, e Paulinho começa a achar exatamente o mesmo. Sim, já teve já no jogo contra a Bessade, falhou ali uma cabeçada muito fácil, aparentemente fácil. E agora neste jogo cabeceia à figura numa bola que também aparentemente fácil era. E tem uma na primeira parte, não sei se é um livre. É um livre ou um canto, sim. É pá, e aquilo, pelo menos à baliza, né? Pelo menos, É isso. Não é à figura, mas pelo menos à baliza. E nós não temos, ou seja, para esses momentos em que não se consegue furar a defesa contrária, e vai-se por cruzamentos, e Porro cruza bem, o Gaio cruza bem, o Nuno Mendes cruza bem, o Vinagre cruza bem, e mesmo jogando mal, se tivermos um ponta-lança que numa bola de cabeça consiga efetuar, consiga marcar, obviamente seria sempre um grande upgrade. E nesta altura, e o Tiago Tomás também não é um grande cabeceador, e portanto, estive a pensar nisso, e realmente nem Sporar nem o Paulinho conseguem nos oferecer. Olha, Luís Filipe é bastante melhor nisso. Era muito, sim, era bastante melhor de cabeça. Que regresso Mara Jardel. Se calhar com aquela idade ainda marcava aquele cabeça. Sim, de cabeça sim, porque aquilo é só mexer o pescoço e isso, ele não precisava de mais nada e ele marcava. Aliás, ele nem precisava de muito para mandar cada balazio com a cabeça, portanto eu acho que ainda conseguia. Eram dois penaltis para ele, aquilo eram dois penaltis de cabeça. Exatamente. Ele até nos disse que o melhor avançado que viu jogar no Sporting para além dele próprio foi Bas Dost. Portanto, exatamente. Lá está, vai muito nesse sentido. Mas em penaltis o Vilarinho era melhor que ele. Dizem. Aquelas coisas que a malta diz assim, sem nada para fazer. Bem, a verdade é que muitos são os temas desta noite, ainda só a deixar a nota que vou ter aqui um desafio para o Nuno Valinhas. Nem o Pedro, nem o João Castro sabem novidade, pois não. O que é, mas tenho um desafio para eu o Nuno Valinhas, sei. Mas é só no fim. Não há preparação. Stripoca. Não vai acontecer. Até porque agora que o programa divide é mais complicado. Portanto, não, só para o Valinhas, não é para o resto, não é, portanto, é só para o convidado. Portanto, a verdade é que o tema principal do programa esta noite seria o tokens e as criptomoedas, e vamos aqui ter uma aula e vamos todos aprender um bocadinho sobre este mundo. E a aula será dada pelo Pedro Varela? Não, eu não dou aula. Eu não dou aula. Eu também vou baixar. Calma, Valinhas, não precisas, porque eu já vou baixar as expectativas. Aliás, começo por aí. Este tema nasce, como eu disse no início, por questão já nos terem pedido, e faz sentido. É um tema que tem toda a lógica, porque já há muita gente a trabalhar, e nós também sabemos que o Sporting também, pelos vistos, estará a fazer qualquer coisa, apesar de não estar no documento estratégico do André Bernardo, mas sabemos que há ali qualquer coisa que estará a ser feita. mas tinham-nos pedido isso e, portanto, aqui está ele. Dizer duas coisas muito importantes. Uma, vamos falar de coisas muito básicas, mesmo para quem não percebe absolutamente nada. Nem toda a gente está completamente informada, nem toda a gente faz transações de criptomoedas e sabe o que são tokens e blockchains e NFTs e fan tokens e todas essas coisas, como muita gente sabe. E depois, a segunda coisa muito importante, eu não sou especialista em nada disto, conheço algumas coisas, até porque há uma parte tecnológica que conheço pelo trabalho, mas não sou nada especialista nisto. O Valinha sabe muito mais do que eu disto. Imagino que ele também não se considere especialista, até porque sei que ele irá certamente também dizer isso, e bem, mas tem um conhecimento mais alegado, e podemos eventualmente, eu digo da minha parte, tenho a certeza, pode acontecer aqui uma ou outra imprecisão, e estão à vontade para nos corrigir se for necessário no chat, estão à vontade para nos colocarem algumas questões que possam entender, e o objetivo é um bocadinho, segundo aqui um guião que desta vez tive que preparar, ao contrário da maior parte dos Sporting 160 que nós fazemos praticamente todos de cabeça, à exceção das entrevistas quando são convidados e pessoas que vamos entrevistar, e vamos por um lado um bocadinho mais jornalístico, sem sermos jornalistas, mas aqui o objetivo é falar um bocadinho de tokens, o que é que são os tokens, os fan tokens, falar um bocadinho da Socios.com, porque provavelmente é uma das mais conhecidas nesta área, falar aqui um bocadinho da Chili's, falar um bocadinho também de algumas alterações que podem acontecer aqui na relação fan tokens, sócios, adeptos, plataformas como estratégia de engajamento, uma palavra que eu adoro, que eu escrevo, novas fontes de receitas para os clubes, a Seleção Nacional, por exemplo, que já está nos Socios.com, o próprio Real Fever, que também tem aqui o seu token, e depois queríamos ainda ir um bocadinho aos NFTs, os famosos Non-Fungible Tokens, e explicar um bocadinho como é que isto é e a quantidade de dinheiro que isto já está a movimentar. Eu ainda este fim de semana brinquei com os NFTs quando o Bruno Fernandes marcou o livro contra o jogo foi no Wolves, e na brincadeira até disse que podiam fazer um NFT do último livro que ele marcou agora que chegou o Ronaldo, porque a partir do momento que o Ronaldo chegar acabaram-se livros e pontapés de penalti, e portanto, e é um bocadinho sobre isso que vamos falar e sobre aquilo que o Nuno quiser dizer também, não precisa de citar aqui um guião, mas o objetivo é exatamente começar por aí. Nuno, se calhar, tu também tiveste acesso a este guião, se calhar vamos começar por falar um bocadinho o que é que são estes tokens, e também relacionar aqui com o blockchain, se quiseres começar por aí, só para dar esta primeira, esta primeira abordagem, e depois vamos encadeando o resto dos temas por aí fora. Sim, eu vou começar pelo que tu começaste. Eu não me considero nenhum especialista, nem professor, enfim. O que sei é por várias razões, e faço já aqui o disclaimer, eu tenho algum dinheiro investido na Chili's, que é, enfim, é o projeto que sustenta o ecossistema onde a Socios vive. Exatamente. Portanto, tenho obviamente algum interesse em que o projeto resulte, e enfim, por isso é que eu acompanho de forma, enfim, um bocadinho mais próxima, e a consequência dessa plataforma que é a Socios. Mas enfim, não me considero um especialista, até porque o meu tempo dentro do ambiente de criptomoedas, não estamos a falar mais de um ano, demorei algum tempo a entrar e fui-me informando, e se calhar começo por aí. O meu interesse, em particular com a Chili's, que já acompanhava há alguns meses antes de, enfim, ter investido algum dinheiro na Chili's, conheci a Socios, acompanhei, enfim, a evolução do projeto, na altura ainda tinham... Não tinham os 40 e tal parceiros que têm hoje entre clubes de futebol, UFCs, cricket, NBAs e sei lá mais o que é que têm. Quase todos os meses já há uns 5 ou 6 parceiros a serem assinados. Comecei a, enfim, a ter mesmo interesse no projeto porque, por acaso, enfim, não é discordo da missão deles. Sim. Mas acho que o futuro da Chili's vai ser, ou pelo menos grande parte do futuro da Chili's, é dessa maneira que eu vejo, e enfim, muito investimento que faço é com base nisso. Eu vejo a Chili's e os tokens quase como o futuro das apostas desportivas. Para mim, o futuro a longo prazo, se calhar médio, é mesmo o futuro das apostas desportivas, e é muito simples o porquê. 5-10 anos? Eu diria que está dependendo do número de parceiros que se conseguirem juntar, ou que a Chili's e a Socios conseguirem puxar para si, porque basicamente é o que já aconteceu. Eu acho que Tivemos o primeiro exemplo o ano passado, pelo menos com impacto assim global, foi o ano passado. Jogo que foi a meia final, ou foi o quarto de final da Liga dos Campeões, onde o PSG jogou com o Barcelona e ganhou. Acho que foi quartos de final, se não estou a ver. Não sei se foi meia ou se foi quarto, agora estou na dúvida. Acho que sim. E os dois têm tokens dentro da Sócios, e para além de estar na Sócios, também estão listados em uma série de exchanges, a Binance e outras mais, enfim, mais pequenas, mas também com algum alcance em mercados, enfim, no Brasil, na Turquia, onde movimenta muito de valor. E esse, se calhar, foi o primeiro exemplo onde eu confirmei aquilo que, enfim, confirmei a expectativa que eu tenho para a Chili's no futuro e para a Sócios. É um token, enfim, dois clubes a jogarem um contra o outro, numa competição, enfim, com uma exposição brutal. E eu, em vez de apostar, enfim, uma vitória do Barcelona, do PSG, ou por quantos golos, eu vou adquirir mais tokens do tokens. Que eu acho que vai ganhar, e essa valorização vai acontecer, ou desvalorização, conforme a performance desportiva, conforme o resultado do jogo. Oh, Nuno, antes de continuar, desculpa, explicar só para as pessoas como é que se adquirem esses tokens, porque as pessoas estão a perguntar e vão começar a perguntar o que é que são os tokens e como é que se adquirem esses tokens, e é aí que entram também as criptomoedas e também todo o blockchain, porque é onde decorre isto de forma tecnológica, onde é que fazem só uma ligação de tokens, as moedas e toda esta, então, esta forma de ligação. Para facilitar, enfim, não vou dar aqui nenhuma aula de blockchain, porque é complexo e não é. É complexo e não é, exatamente. Não é. Mas acho que aquilo que a Sócios também tem muito mérito é a descomplexidade com que permite o acesso a um ambiente, enfim, de criptomoedas ou de tokens, sem grande conhecimento. Basta sacar a app da Sócios. Enfim, há ali um processo de verificação, porque movimenta dinheiro, portanto tem que haver sempre um nível de verificação mínimo. Depois, mediante o volume transacionado, há diferentes níveis de verificação. Eu não posso transacionar muito se não identificar, enfim, cada vez mais, porque pode estar ali, enfim, de repente, origens de dinheiro um bocadinho dúbias, e isso é uma defesa para a própria Sócios e para a Chili's, mas é tão simples quanto sacar a app, que é gratuita. Depois, o Nuno estava ali, está a falar da Sócios.com. Já agora. Sim, Sócios. Exatamente. Exatamente. Sim. Sócios.com. Portanto, sacar a app, e é mesmo muito simples. Estamos a falar de uma coisa mesmo muito intuitiva. Para adquirir tokens de clubes, ou de parceiros, porque há outros parceiros também envolvidos, certo, com os Sócios, tem que se carregar, obviamente, de dinheiro, tem que se fazer um top-up de valor que depois é convertido em Chili's, ou seja, a moeda Chili's. E é com essa moeda que, dentro da app, eu consigo comprar os diferentes tokens. Moeda essa que é uma criptomoeda. Que é uma criptomoeda mesmo. Sim, para as pessoas perceberem, já estão aqui a perguntar no chat o famoso tipo Bitcoin, dólar. Chama-se Chile. Exatamente, o dólar CHZ, que é o Chile, a moeda Chile, é uma criptomoeda, e portanto, e essa moeda é adquirida, e depois com isso é que se conseguem comprar os tais tokens. Portanto, há aqui já uma diferença entre o que é a moeda do Chile e o que são os tokens. E agora, desculpa só te interromper, estavam aqui a perguntar, é só para ficar menos consigo. É importante, porque eu se não quiser ter nada a ver com tokens, como exatamente no início aconteceu. Eu investi foi na Chili's como uma moeda, exatamente, em si, e ela tem um par de trading com dólar, com Bitcoin, enfim, vai acrescentando à medida que a moeda se torna mais relevante para os mercados. Agora, dentro da aplicação, eu tenho que investir, eu ponho euros ou dólares, ou seja o que for, a moeda que eu tenho no meu cartão, ou na conta que tiver associado, e eu depois troco esse valor por Chili's. E esse valor é que é a forma que eu adquiro fan token. Portanto, seja de clube, seja o que for, eu só consigo adquirir na aplicação os tokens se tiver Chili's. Há aqui uma componente extra, que é, isto é um ambiente dentro da Sócios, dentro da aplicação. Eu, se quiser hoje ir a uma qualquer exchange, a Binance, ou enfim, a Binance talvez seja a que tenha mais neste momento, eu, se quiser adquirir um token do PSG, eu não preciso de pôr o meu dinheiro, trocar por Chili's, e não, eu ponho o meu dinheiro e compro o token especificamente do PSG, que é uma moeda em si, é uma criptomoeda em si, certo, que saltou do ambiente da Sócios, ou seja, um ambiente fechado que é só, não sei como é que se diz, transacionável, sim, é transacionável, sim, versus certo Chili's, ela é transacionável com Bitcoin, com dólar, com, exatamente, a lira turca, com enfim, o Real, aquilo que for, há, nem todos os parceiros estão listados em todas as exchanges, só nesta fase eu julgo que na Binance, que é onde estão mais, estamos a falar de PSG, Atlético de Madrid, Milão, Barcelona, Juventus e Barcelona. Juventus, Roma e Galatasaray, se não estou em erro. E depois há outras exchanges mais pequenas que têm, por exemplo, o City já está, julgo que é na Paribus, se não estou em erro. E há outras exchanges que têm acordos já específicos para ter esses tokens já transacionáveis com Bitcoin e com outras moedas. Portanto, há aqui dá um exemplo prático. Sim. Vamos imaginar o Paris Saint-Germain lançou entrou, faz conta que entrou ontem para sócios e, portanto, aquilo é disponibilizado. Vamos falar do Leeds. É muito bem, eu gosto do Nuno. Vamos falar do Leeds. O Leeds entra no sócios.com, disponibiliza durante um horário os fan tokens, certo? Sim. E, portanto, tu podes adquirir, perante uma licitação, alguns fan tokens. Sim. O que é que tu ganhas com isso? Ou seja, e quais são as vantagens em termos de clube? Sim. Ou seja, isso o que é que tu podes acrescentar à decisão de clube? Sim, isso é a parte que nós agora temos aqui e vamos falar disso. E é importante porque isso é a zona que depois interessa mais a quem, pelo menos, só olha para os clubes e não está tão interessado nas criptomoedas e nessas coisas todas. Mas sim, força. Claro. Sim, o do Leeds, porque eu julgo que é dia 1, portanto, quarta. Quarta-feira vai ser feita o FTO, que é o Fan Token Offering. Uhum. E basicamente é o Leeds acordou a sócios ter um token. Não existem tokens atualmente no mercado do Leeds. O que vai ser feito é uma oferta inicial, quase como uma IPO, quase uma coisa do género, não é? Vão fazer a sua oferta de tokens. Por acaso agora não me recordo dos números, mas julgo que são 2 milhões que não estão em erro nesta fase. Eles têm tido ali uma bitola de 2 milhões, 1 milhão, conforme o clube. Mas pronto, nesse dia em concreto, a sócio lança a oferta dos tokens a partir de uma determinada hora. Eu, dentro da aplicação, se tiver Chilis, eu posso adquirir. Há sempre duas fases. É uma fase onde está mais limitada a compra. São compras maiores, eu posso adquirir até 250 ou 300 tokens. E depois uma mais alargada, se não se esgotar tudo nessa fase, né? Pode haver muita gente a querer comprar o máximo possível. Eu também posso comprar só uma, não há mínimos, não é? Há máximos. E depois pode haver uma segunda fase de menos tokens por cada pessoa para poder alargar um bocadinho o espectro de sítios onde as pessoas estão a comprar. Portanto, e no caso do Leeds, não é? Os adeptos que têm o My Leeds Membership e o Season Ticket Pass vão ter direito ali a alguns free. Ali um momento limitado que tem um free LFC Fan Token durante um período, portanto, há ali já algumas vantagens, por exemplo, para quem na prática quase como se fossem nossos sócios ou quem tiver Gamebox, não é? O equivalente Sim, eu julgo que tem acontecido mais com os clubes ingleses, precisamente porque há esse modelo de membership, pronto, que tem alguma importância. Eu julgo que, por exemplo, o do Milão não teve. Acho que os ingleses têm feito isso, por exemplo, do Arsenal, quem é membro teve direito a um fan token, quem estivesse na app conseguia ter um fan token gratuito. Portanto, o do Leeds vai acontecer isso, agora na quarta-feira, vai ser feita essa oferta, limitada, enfim, na disponibilização dos tokens, não há mais do que os 2 milhões que vão ser disponibilizados nesta fase, e está aí do que tem um valor nesta fase. Não sei se são 2 libras ou 2 euros, mas enfim, é um valor nominal certo que vai valer cada token. E o que pode acontecer é... 2 libras, 2 libras. É 2 libras, está certo. Exatamente. Aquilo que pode acontecer é as pessoas que adquiririam o token nesta fase, eu vou adquiri-lo por 2 libras, mas é traduzidas em chilis, não é? O valor equivalente. E depois, quando e se o token for listado e se começar a ter um volume de trading, enfim, o token pode valorizar-se porque vai gerar mais volume, mas eu adquiri numa fase muito inicial, portanto, a um preço muito mais acessível. Não quer dizer que daqui a 6 meses o token do Leeds suba a 10 euros e passado uma semana esteja em 1 euro. Isso pode acontecer. É quase que mais ações, não é? é quase como as ações, sim, podem subir. Sim, o processo é muito parecido, né, do ponto de vista. Aliás, a própria definição de token tem muito a ver com isso, com uma promessa de valer algo no futuro, os tais ativos digitais, e a lógica é um bocado essa. É tu entras numa determinada fase, que é como, por exemplo, como tu estavas a dizer, as famosas IPOs, não é? Quando uma empresa entra na bolsa, não é? Sei lá, o caso mais conhecido aqui em Portugal, o caso da Farfetch, que foi um dos primeiros unicórnios, quando entrou em bolsa, tinha um determinado valor e quem adquirisse naquela fase, o objetivo era que depois aquilo valesse mais como qualquer empresa. Agora, mas pode não acontecer, como é óbvio, e por isso é que as empresas valorizam e desvalorizam, e a lógica acaba por ser a mesma. Em termos do que depois, não sei se isso tinhas dito, Carlos, o que é que resulta depois também para o próprio clube? Se calhar depois a parte dos adeptos ou de quem adquire, acho que é importante depois falar. Em média, o que é que os clubes têm em ganho com isto? Pronto, por exemplo, enfim, há várias informações, nós até num grupo onde estamos tivemos acesso a uma informação assim mais fidedigna, e se calhar é essa que me vou agarrar, dos tokens do Atlético Mineiro, que também teve a sua oferta há pouco tempo. E aquilo que está, pelos vistos, estabilizado é, nesta oferta inicial, 50% do valor que é transacionado reverte a favor do clube. Portanto, se o Leeds faturar, enfim, 4 milhões de euros, ficam 2 milhões para o Leeds automaticamente. Tudo o que vier à posteriori... É muito bom. O Leeds, se calhar, não precisa tanto, mas já tivemos casos como, podem pesquisar depois, o Independiente, o Apollon Limassol, que não tem os tokens listados na Binance ou noutras exchanges, mas só aquele momento de oferta gerou para o clube um milhão de euros, um milhão e meio de dólares. Isso tem uma importância para clubes mais pequenos, que, enfim, onde é que eles iam buscar esse valor? Não sei se fosse, a não ser por uma transferência ou um acordo qualquer estratégico, parceria. Epá, já dava para comprar um avançado por empréstimo. Já dava. Já dava uma taxa de empréstimo. É verdade. Não, mas por acaso procurei o exemplo do Independente, e depois se calhar passo aqui também para, enfim, um bocadinho mais de leitura, porque é importante perceber que isto não é só PSGs e há outros clubes que estão envolvidos que viram nisto a oportunidade de ter ali um valor, um stream de revenue que não existia e passou a existir, seja para fazer obras do estádio, seja para, enfim, para participar nesta coisa que ainda está a começar e está a dar os primeiros passos. Mas pronto, estava a dizer, os 50% nesta fase inicial saem para o clube, desta oferta, a FTO, a Fan Token Offering, e depois tudo o que vier a posteriori, ou seja, porque eles disponibilizam estes tokens, claro. E depois os tokens são transacionados. Eu, se quiser comprar, por exemplo, comprei os do Arsenal, ainda não os posso transacionar porque ainda não abriu a listagem dentro da plataforma da Chile. Se daqui a uma semana puder, eu tenho... 30 e tal tokens do Arsenal, alguma coisa do género, eu, se quiser, depois posso começar a transacioná-los versus Chilis, e dessa transação o clube, o Arsenal, ou neste caso o Leeds, quando isto estiver disponível, vai passar a ter um valor de 25% sobre essa transação. Não é sobre o token em si, mas é sobre a transação propriamente dita. Claro. Já é mais pequena, mas enfim... Mas era dinheiro. Estamos a falar de um volume absurdo de transação... Fizemos agora os exemplos do Messi no PSG, o volume que ele gerou, os rumores do Ronaldo ir para o City disparou uma coisa absurda e depois caiu quando não foi confirmado. Portanto, tudo isso vai reverter a favor dos clubes. O City beneficiou, apesar de não ter o Ronaldo, beneficiou muito das transações que houve. Das transações. Claro. E só para se ter uma ideia desse número, já agora estamos a falar de números, só para as pessoas terem um exemplo, e só estamos a falar de uma das plataformas, a Socios.com, no início do mês de agosto, tinha aproximadamente 1,3 milhões de utilizadores, o que já é um número bastante simpático, parecendo que não sei em concreto quantos desses é que são... ativos em termos de transações, mas é um número que vai tendencialmente crescer e cada vez vão aparecer mais plataformas, porque eu acho que diria, e aí peço-te a tua opinião, Nuno, que isto é quase inevitável, pelo menos aparecerem cada vez mais plataformas, quanto mais não seja, para se perceber se este modelo vai ter algum sucesso ou não, e obviamente ninguém sabe se isto vai continuar ou não, ou se num dia acaba ou se continua, ninguém pode prever isso, mas é óbvio que estas plataformas vão crescer e vão aparecer em muito maior número. Sim, tenho curiosidade, estamos a falar mesmo do início, não é? Claro. Neste momento não vejo ninguém, vejo outros projetos, enfim, a aproximar-se se calhar mais na ótica dos NFTs e de colecionáveis e coisas do género. Real Fever, não é? A Real Fever, há outros projetos que também estão por aí a aparecer, enfim, tem essa vertente que acho que é interessante. Para mim é uma maluqueira, entre aspas, não a parte do desporto em si, porque consigo perceber melhor, se calhar não entendo toda a outra parte mais artística, se quiser, de um JPEG branco valer 3 milhões de dólares. Claro. A minha cabeça ainda não chegou a esse nível. Agora, para a parte de esporte, eu consigo perceber, cartões de beisebol, cartões de futebol, colecionáveis, e há aqui há outros projetos que prometem, enfim, adquirir um determinado valor num pack, e esse pack depois ser traduzido em coisas que foram usadas nos jogos, por exemplo. Há um projeto que eu estou a seguir desde o início, porque achei de piada, e também a Fiorentina foi o primeiro clube que se ligou, que se chama Genuine World, genuíno em português, World. Basicamente é isso que eles prometem. Tu vais adquirindo packs de NFTs por um determinado valor e a determinada altura aquilo desbloqueia. Pode ser um NFT digital, mas também uma camisola usada pelo Batistuta, assim de repente. Exato. Tem essa vertente mais física, que eu acho interessante, mais do que só adquirir uma coisa e esta cópia do JPEG é minha. Sim, a do NFT, eu percebo que seja difícil entrar na cabeça. Agora, quando passa mais para o mundo físico, aí eu começo a ver algum interesse, como adepto de futebol, começo a ver algum interesse. Mas pronto, há outros projetos a aparecer. Agora, eu não vejo ninguém, para já com a escala que a Chile tem, que eu acho que ainda é muito desconhecida, mas já tem uma escala brutal, e estamos a falar de 10 clubes da NBA que já estão certo. Parceria, não com tokens, mas parceria digital, enfim... Vai dar em tokens a dada altura. Certo. UFCs, cricket. Neste momento em Portugal só temos a seleção portuguesa com os tokens, ou há mais alguém? Sim, a seleção entrou talvez há coisa de 3, 4 meses. Foi depois da Argentina, que foi a primeira seleção que eles conseguiram. Mas não há mais ninguém em Portugal ainda? Em Portugal não, supostamente do que, o que se sabemos, fala, não é? Sporting foi abordado, pelos vistos tem um projeto à parte que não é na sócios.com, é noutro sítio qualquer, julgo que não, enfim, não houve mais abordagens quer de clubes a sócios, nem de sócios aos clubes, mas enfim, tendo vindo cá, de certeza que deve ter havido uma série de reuniões com a sócios, claro. Como eu digo, não vejo ninguém neste momento com a escala que tem e com os parceiros que tem, muito mais fácil eu chegar e vender PSG, Juventus, Barcelona e City e Arsenal e por aí fora, do que estar a começar e não ter ninguém, ou ter uma coisa que é mais NFTs e não é tão, enfim, o que é o token do clube? E a minha dúvida é, essa parceria, o token do clube é o token do clube, não vai haver um segundo token do clube, não é? Como é que acontece depois? Por exemplo, com o PSG, se largar a sócios, o token do PSG, ele está a ser transacionado versus Bitcoin, versus dólares, e aí não sei ainda muito bem o que é que pode acontecer no futuro. Exatamente. Se o PSG decidir quebrar a parceria, pronto, o token continua a viver por si, mas não estando dentro do ambiente da sócios, ou como é que vai funcionar? Pronto, isso aí é uma dúvida que tenho e também tenho procurado saber um bocadinho sobre isso. Oh, Nuno, deixa-me fazer-te uma pergunta. Em relação ao Sporting, achas que o caminho do Sporting deveria ser pela sócios.com, visto que fomos campeões? Portanto, podia haver aqui um embalo, até com esta onda verde que tem existido, com várias vitórias e tudo. Mas nesta altura estamos a passar um bocadinho ao lado. Achas que podíamos aproveitar este embalo e também para ser os primeiros nesta forma digital? Fazendo jus ao que fomos sabendo, pelos vistos, está em curso um projeto. Não é? Ainda não sei mesmo nada de nomes nem nada. Sei que houvesse a abordagem da sua app. Se for com uma app, ficamos aqui 5 anos. Acho. Faltam 6 meses. Calma. Está quase, tem calma, cinco, cá. 5 meses. Exatamente, 5 meses e temos a app. Eu acho que ia ser, muito sinceramente, acho que já poderíamos pelo menos estar a explorar isto de outra forma. Fosse in-house, fosse, enfim, havia formas de capitalizar a onda. Não é preciso ter um token, podia ser outro tipo de coisas que pudesse pudesse catapultar o clube para, enfim, para este tipo de ambiente. Mas acho que, muito sinceramente, também seria difícil. Pá, enfim, o contexto do clube melhorou muito, né? Mais pacífico, mas de repente tokens e a interpretação que as pessoas poderiam dar a isso e votar em quê, enfim. E, pois, isso era uma pergunta que te ia fazer, Nuno, o que tu acabaste de dizer, que é as relações, não é? Claro, isso. Se nós, quando se fala em votações eletrónicas, cai o Carmo e a Trindade, mas isso é uma boa questão, porque uma das coisas que, no caso das sócios, é possível, não é? A partir do momento que as pessoas adquirem os fan tokens, depois também podem participar em algumas decisões que os clubes podem colocar à consideração. Sei lá, por exemplo, que equipamento vamos utilizar no próximo jogo e fazer uma sondagem na aplicação, e as pessoas têm os fan tokens votarem sobre uma determinada decisão. Claro que isto leva aqui, bem, falar disto, nesta altura, a malta dos estatutos do Sporting está já a dizer: isso é impossível, não vai acontecer nada disso, não está nos estatutos, e acaba-se já aqui a discussão, e portanto, adeus, boa noite, até para a próxima semana. Mas também nos clubes ingleses é mais fácil, porque são claro, e não é só nos clubes ingleses, não há nenhum clube que seja, qualquer clube é mais fácil do que o nosso, porque nós somos os reis dos estatutos e de toda e de todas as regras e tudo que nós sabemos, e das AGs, quer dizer, éramos das AGs, hoje em dia não há AGs no clube, mas essa era uma questão, Nuno, que é, de certa forma, como é, podem entrar aqui, pode haver aqui uma abordagem diferente na forma como se lida com adeptos, porque na realidade eu posso ter um fan token, poder estar a tomar uma determinada decisão sobre algo que o clube quer e nem sou sócio do clube, não é? Isto baralha já aí a cabeça de muita gente, mas a verdade é que isso está a acontecer. Por exemplo, eu já vi algumas votações, porque eu também estou lá na sócios, mas apesar disso não tenho, mas fui ver só algumas das votações que já estavam em curso, e portanto, como é que tu vês este lado que, das interpretações, como alguém está aqui a utilizar a palavra, e bem, e do estatuto, e toda esta nova relação, que não é fácil, não é? Porque nós sabemos que as direções às vezes não lidam muito bem com os sócios, e portanto isto aqui, a coisa traz aqui uma nova forma de olhar para isto. Eu acho que já, enfim, não digo que tivesse a ser com a sócios, mas vi exemplos de outros clubes na sócios que toda a gente se recorda da votação para o novo design do autocarro, do nosso, não é? Sim. A Roma fez essa votação através da sócios, o Galatasaray fez, portanto, eu não digo que tivéssemos que o fazer, mas de certeza que se tivéssemos completamente on board com a sócios e aproveitássemos o embalo, não eram só os adeptos do Sporting, os sócios do Sporting com a Alvalade e com fora, iam entrar nessa onda, as pessoas iam querer participar, e só podem participar, é isto que eu gostava de referir. Estamos a falar do nível de decisões ou de votações, enfim, mínimo, não há propriamente impacto na gestão, nem no claro. Estádio, mas se calhar um dia vai-se aproveitar a sócios para fazer isso. Olha, podíamos aproveitar a sócios para tirar o nome de Paulo Futre do campo de treino. Por exemplo. Epá, eu compro-me imensos tokens só para isso. Pois só posso votar uma vez, né? Mas pronto, comprava de livre vontade mesmo. Eu acho que depois vai haver uma evolução de sócios, e os clubes também vão perceber isso, conforme a adesão. Quanto mais pessoas aderirem, quanto mais tokens estiverem disponíveis, não é uma pessoa ter 1 milhão de tokens e uma, dois, não é? Quanto mais pessoas tiverem a possibilidade de votar, as votações são muito mais relevantes para a decisão que for tomada. Nós podíamos ter feito uma coisa do género para a nossa votação do autocarro. Agora, o exemplo do Galatasaray, por exemplo, teve um jogador que foi contratado e foi permitido aos token holders, quem tem tokens, votar qual é que era o número entre 3 que aquele jogador... foi a primeira vez que se fez algo assim, como o Apollon também se votou através dos tokens, os equipamentos, primeiro e secundário, para esta época. Se isso já entra um bocadinho nos estatutos do clube, não vai, ninguém vai votar o equipamento do Sporting cor-de-rosa porque está na sócio. Certo. Vai votar mediante a aprovação, que nós nunca participamos nessa aprovação, nunca participamos numa votação de qual é que é o equipamento que mais gostamos, nós compramos ou não. Portanto, se eu puder ter de 3 opções que o Sporting valida totalmente, está aprovado e, olha, estamos confortáveis com todas, porque não submeter isso, eu não digo que tenha que ser da sócios, podia ser muito mais tradicional, mas já que há sócios, e eu para poder votar na sócios, tenho que adquirir um token, portanto eu estou a meter valor em cima do token do meu clube, que eu vou valorizar sempre, portanto implica não só votar, mas dar valor ao próprio token, aumentar o volume de transação, torná-lo mais relevante, e o clube, isto é que importa referir, por cada transação vai sempre receber. Portanto, eu, para além de votar, ainda estou a gerar valor para o clube. Mais além de gerar o valor mais... inicial, não é? Além de gerar além o valor inicial, 50%, tem ali o pinga-pinga, que é cada transação vai gerar 25% do valor da transação para o clube. No caso do Sporting, se entrássemos para sócios, só podiam comprar fan tokens quem tivesse cartão do adepto, convém não esquecer, certo. Porque é importante, é uma coisa. Olha, estavam aqui a perguntar, mas pode ser votado numa base de opções, não sei se percebi a pergunta, pode ser votado... Não, é isso que o Nuno explicou, imagina, as opções, o número ter... de camisolas, o sim, número ok, exatamente, ah, sim, então sim. Percebi bem, exatamente, exatamente, 7, 11, exatamente. Ou ter várias opções, sim, claro que sim, exatamente, pode, sim. Claro que sim. O clube aprova as opções, depois... Claro, é e até pode ter... no limite, e no limite até o clube podia ter, até podia ter a última palavra e ter uma posição de veto, quer dizer, há muitas formas de, não quer dizer que pelas pessoas votassem que depois, de momento para o outro, iríamos passar a jogar com o equipamento principal a vermelho e o alternativo a azul, não era nada disso que se está a pensar. Imagina, para o alternativo eles davam preto, branco ou amarelo. E sim, ou até imagens e até mostrar mesmo, coisa, quer dizer, pode fazer muita coisa. Exatamente, pá. Só o buzz que isso ia gerar e as pessoas poderem votar e ter o equipamento gera muito. Escolher, quer dizer, claro. Gera olha, connosco gera sempre, equipamento gera sempre muito sim. Buzz. Imagina a conversa toda dos equipamentos da Nike traduzidas em volume de tokens. Em volume, é verdade. É verdade. Claro que o Bruno Jacinto pergunta aqui uma coisa, quer dizer que um adepto de Braga com um token poderia ter um voto na qual o sócio do clube com as cotas em dia não podia, certo? Sim, é aquilo que estamos aqui um bocadinho a falar e há aqui algumas... Isto claro que mexe um bocadinho com esta... Votar em quê? Votar em quê? Pronto, sim, essa é a questão. Essa é a questão, propensão. Claro. Ninguém vai votar coisas que, obviamente, se calhar estatutariamente têm que ser... Claro, têm que ser assim, aprovadas em AG e coisas assim do género. Portanto, estamos a falar aqui de plataformas de engagement e plataformas de que podem trazer aqui algumas... não lhe vou chamar brincadeiras, mas pode trazer aqui algumas uma aproximação com os não é só com os sócios, com os adeptos, seja com quem for que tenha os tokens, e para mim o mais importante é aquilo que o Nuno está farto de dizer e que é pá, e olha, o Sérgio acabou por dizer aqui também, é um produto financeiro que tem aqui relações com o marketing, obviamente, mas é um produto financeiro e é uma nova forma, pá, e nós andamos, e repara, não foi eu que o disse, não foi o Nuno, foi o homem do Excel no Sporting, que é o Zenha, que fartou-se dizer variedíssimas vezes no início, ainda antes de haver a herança, lembro várias entrevistas em que ele falou da exploração de novos streams de revenue para o clube, inclusive chegou-se a falar de lançar uma criptomoeda, não é? Lembras-te disso, exatamente. Não é? Logo no início, ainda nem se falava em herança, portanto ainda estávamos a viver as núpcias da nova direção e portanto ainda não havia disso, e falou-se disso, novas formas de trazer dinheiro para o clube, novos inclusive uma criptomoeda, seja o que for, e portanto é disso que estamos a falar, com tudo aquilo que tem de bom e de mau, e uma coisa de mal, e é isso que eu agora ia pegar, que se fala muito, e depois podemos falar um bocadinho dos NFTs, mas que tem-se falado muito, que é, isto é dinheiro que é para lavagem de, isto é para dinheiro para lavagem de dinheiro, e eu por momentos até pensei, caraca, alegadamente, onde é que andam menos? Mas pronto, mas fala-se muito de lavagem de dinheiro, como se nos outros meios, nas outras moedas, e moedas... tradicionais. Como o euro, as tradicionais, as fiduciárias, por exemplo, e depois podem ver o que é que isso quer dizer, que é mais fácil para notar aquela que é perder tempo, mas que também existe, também há lavagem de dinheiro, e portanto, mas fala-se muito que isto é só dinheiro da droga, isto é só dinheiro para lavar, e não sei o que mais. Portanto, Nuno, o que é que te oferece dizer em relação a isso que tantas vezes tem sido falado em relação a estas transações? Eu, quer dizer, acho piada falar-se de lavagem de dinheiro e de futebol ao mesmo tempo, criticando a parte dos tokens, quer dizer, acho extraordinário. E só para fazer logo o gancho, a própria Polaris Sports, quem não sabe é quem tem a Gestifoot debaixo do braço, ela própria, esse projeto por acaso não sei como é que está, mas isso teve um, enfim, impacto foi brutal através de uma criptomoeda também das mais conhecidas, que é a ZIL, a Zilica, e há um projeto da Polar Esport. Percebi que ia ser a Polaris, porque, quer dizer, Rubem Dias, Renato Sanches, Raul Jiménez, pronto, era o portfólio de todos os jogadores da Gestifood, uhum, ou da Polaris, que é a mesma coisa, começaram a ser anunciados pela ZIL como um projeto novo, Football Stars, não sei o quê, e eu, isto vai dar, isto é o momento de já entrar nisto, porque também vai levar dinheiro de outra maneira, é o que vai acontecer. Claro. Não sei o que é que esse projeto ainda vai dar. À partida são colecionáveis, NFTs, coisas do género. Não vejo muito mais para além disso. Mas já lá está. O futebol já lá está. Não é chegou agora às criptas e vai-se lavar... Não, já lá está. Especificamente quem já o lava à série. Não é? No fundo, eu percebo que há esse senão com... Enfim, é uma coisa meio obscura, parece que está assim, quase dark web. mas tudo é passível de ser verificado. Não é? As transações conseguem, eu só não consigo identificar propriamente quem é o alvo ou quem é o receptor. Agora, a transação em si, ela existe. Eu consigo mesmo follow the money com cripto. Não há hipótese de não ser assim. É essa a base do blockchain, não é? É permitido seguir de uma ponta à outra todos os nódulos, todas as transações, ponto A, ponto final, ponto B, tudo. Agora eu não consigo identificar quem lá está, porque é descentralizado. É um dos méritos e uma das falhas, se quisermos, mas é descentralizado. Exatamente. Mas pronto, em termos de votações, é o que eu digo, a própria Sócios tem isso definido quase na sua missão. Não querem entrar, enfim, isto não é uma questão de ownership do clube, nem nada, não é. É uma forma, se quisermos, e os sócios vêm daí, não são sócios 2.0, mas teve para ser. Porque é precisamente isso, é que uma nova abordagem ao membership, aos sócios, que há diferentes modelos em diferentes ligas e países, tem aqui uma nova forma de abordagem a isso. Bem, e a minha pergunta, eu já fiz isto, alguns de vocês, ao Castro, a ti também, que é, eu vejo mais rápido a adquirir uma ação do Sporting, que não vai servir para nada e nesse, não deve dar sequer para adquirir uma ação, né? Tem que haver, julgo que há mínimos para isso, confesso que não conheço, e que não me vai trazer poder de voto para nada, nem vou poder ir às AGs da SAD, não vou participar com nada, tenho uma ação do Sporting, ou eu prefiro comprar um token que permite votar em determinadas coisas que o clube aprova, que me permite ver o token valorizar, porque pode valorizar, eu hoje posso comprar por 2€, para a semana está a 10€, e eu de repente, assim, olha, afinal isto valia 2€, vai valer 10€, eu vou aproveitar este token e vou à loja verde sacar um cachecol que custa 9€. É tão simples quanto isso. Ou num dia de jogo, trocar tokens no bar por comidas e bebidas. Pode ter uma série de aplicações, basta haver, enfim, um bocadinho de visão para aquilo que são os tokens, não tem que ser votar em coisas, matérias críticas, nem sequer isso não é possível, como a Sporting é para esquecer. Mas há tanta coisa onde os tokens podem ser aplicados, e a pergunta que eu faço, eu mais rápido compro um token, e é meu, aquele token é meu, do que uma ação que não me serve para nada, não me vai servir para nada. Não tenho poder de voto em nada, não posso assistir a nada. Um token eu posso adquiri-lo, vê-lo crescer em valor, estou a dar valor ao clube, ao token em si, e o clube vai beneficiar com isso. E no fim até posso votar numa até coisa posso que, ganhar. Acho, que eu acho piada. E até posso ganhar, também dinheiro com isso. Ah, e até posso ganhar... Ô Valinha, estou aqui a perguntar qual é o valor mínimo do investimento. Na sócios há valor mínimo para o top-up? Eu por acaso estive agora a testar e acho que eu testei 5€ e acho que não vi eles a queixarem-se e a pedirem já o valor. Eu vou-te ser sincero, o tempo que já estou na sócios, já lá vai agora se calhar 8 meses, eu nunca meti dinheiro na sócios propriamente dito, porque no início eles estavam mesmo mãos largas, que era, claro. Eles têm ali uma funcionalidade, um gaming, que é o Token Hunt. E durante muito tempo eu acumulei chilies só todos os dias a entrar na app e a, tipo Pokémon, a sacar tokens, quer deles, da sócios, que também tem um token que serve para outros tipos de situações, não tem valor propriamente dito, e da Chilis, que de vez em quando aparecia um ao outro, e até de clubes às vezes aparecia. Na altura tive alguns do PSG, do Atlético de Madrid, quando entrei na app. Eles depois começaram, enfim, com o número de pessoas a entrar, começaram a reduzir um bocadinho as ofertas, mas ainda é possível hoje, quem entrar, ir acumulando tokens, seja da Chilis, seja de outros que saírem. Portanto, eu não sei se há mínimos, mas eu julgo que não deve haver. Há mínimos para retirar. Retirar, sim. Para retirar quer de clubes, eu julgo que são 20. Por exemplo, eu consigo retirar de, sei lá, 20 tokens do PSG para a minha carteira na Binance. Acho que são 20 ou 50. Agora não tenho os números presentes. Mas de Chilis acho que são 200, é o mínimo. Portanto, se quiser retirar de Chilis da aplicação, são 200, claro, que tenho que retirar com. Certo. Estavam aqui a colocar uma questão, o Tiago Carvalho, a dizer que por causa das ações, que há bocado estavas a dizer que as ações não tinha os votos e que não se votava, e ele dizia, a cada 100 ações que responde um voto, sim, só sendo consideradas para efeitos de votos, as ações já tidas à data da referida. É verdade, cada 100 ações tem um voto. Eu, por acaso, gostava que me dissessem quantas pessoas têm ido às assembleias da SAD. É que não basta ter ações, é preciso depois fazer uma série de operações para poder marcar presença na Assembleia Geral. E depois vejam quanto é que custam e depois digam-me quantas pessoas, efetivamente, com ações no clube, têm ido a essas Assembleias Gerais das SADs votar e perceberem, porque há aqui uma série de valores, mas é verdade que têm ações. E agora o Castro parece que quer mostrar os grilos, porque está com a imagem, ou desapareceu, deixem-me se calhar mudar aqui o Castro. Castro, estás aí? Muda, João. Estou aqui. Castro. Mas é que tu, aqui, que tu apareces. Ah, então pronto. Então não, é que estavas aqui com outro áudio, portanto, outro link. Olha, Nuno, também aproveitando, porque estamos a falar de tokens, falar nos famosos NFTs, ou aquele nome fantástico que é Non-Fungible Tokens, ora bem, que é aquilo que é o exemplo que há pouco tu deste, e muito bom, não é? Temos aqui um print screen que é único e que vale uma fortuna, como acho que já temos, como já temos assistido a alguns deles, e que custa entrar um bocadinho, porque na realidade, como tu disseste bem, eu faço download de uma imagem parecida e tenho isso, mas na realidade, se quiseres também explicar um bocadinho esses NFTs e essa questão do token único e que não é possível copiar, e que um exemplo que eles normalmente dão para dar assim uma para tentar comparar, é como eu ter a verdadeira Mona Lisa aqui em casa, ou então como ter aqui este exemplo lá fabuloso do Jordão, que se fosse único, não é, mas vamos imaginar como ter aqui, mas que qualquer pessoa pode, e é meu, e só que é digital, não é físico, mas o exemplo que dão sempre era como se eu tivesse aqui a Mona Lisa e todas as outras pessoas têm cópias, e portanto Mona Lisa só há uma, e aquele exemplo lá físico é eu. Esse é fácil de entender porque é uma coisa física, é palpável. O NFT segue essa lógica, não é? Mas é uma coisa digital. E por isso é que tu há pouco estavas a dizer, e a mim também me custa um bocadinho entrar na cabeça, como é que alguém está a pagar tanto por isso, porque estão a acontecer muito, queres falar aqui um bocadinho sobre esses NFTs, porque é outro universo que provavelmente os clubes, não é provavelmente, os clubes já entraram, então nos Estados Unidos isso tem acontecido em barda, digamos assim, e provavelmente, sim, mais cedo ou mais tarde vamos ter também se calhar o Sporting metido nisso. Sim, volto ao princípio, para mim é mesmo... Ainda não consegui passar a fase da maluqueira. É uma maluqueira. Criptos e tal, tudo bem, tokens, clubes, consigo ver usabilidade, não é? A utilização daqueles tokens para alguma coisa. Pá, NFTs ainda não consigo encaixar dentro da maluqueira. Pá, principalmente, se calhar tem esse demérito, que é, pá, há dentro do mundo da cripto... universo todo de memes e de coisas, pá, completamente estapafúrdias, que agora estão, é tipo transmissão do vírus, né? Aquilo de repente explodiu, e há imagens, há tokens, né? Mas no fundo estamos a falar muitas vezes de imagens, que é isso que acontece. Sim. Nem sequer é questão de ser uma edição limitada, não, é... Eu ser proprietário de um asset, que é um NFT, que não é tangível, eu não posso fazer nada com aquilo a não ser dono dele, que tem um valor, não é? Que eu posso eventualmente, enfim, revendê-lo, não é transacionável, eu não posso fazer trading, mas posso vendê-lo, posso pá, quer dizer, a Christie's e outras empresas que estão a fazer leilões de NFTs, já chegou a esse nível também, por milhões, não estamos a falar de coisas pequenas. Eu ainda não consegui chegar lá para encaixar, é uma maluqueira. Eu consigo ver a parte do desporto. Estavas a falar agora nos Estados Unidos. Enfim, já o NBA Shot, vi há bocado, apanha já não sei onde. Eu julgo que o US Open do próximo ano já vai ter também NFTs através de uma empresa qualquer que associaram. Portanto, são memorabilia digital, se quisermos, que pode ser mil vezes replicada, não é? Exatamente, imagens espetaculares da mesma dimensão, mas a propriedade é só de a quem a tem. E eu paguei por ela, seja um euro, seja um milhão de euros. Aquele token é só meu. Pode haver mil cópias, mil réplicas, tá, pode haver tudo. Podes imprimir na tua t-shirt e tudo se quiseres. Agora, aquele token é meu. Não há, por exemplo, um token do clube que eu posso comprar e se a Mariana tiver uma carteira de cripto, eu posso eventualmente mandar-lhe aquele token, assim, olha, tome este token. Não é? Mas não quer dizer que aquele token seja único, aquilo é um token. Agora, um NFT é só aquilo. Aquilo dentro da blockchain só existe aquele token, aquele é meu. Não há outro, não há réplicas, não há nada. Pode haver parecido, aquele é impossível. É impossível haver. Ah, mas para mim, estava aqui agora também a ver alguém falar aqui da Real Fever. Sim. O Bruno Fernandes é o embaixador principal. Enfim, há outros projetos como o NFT foi vendido por $91,000 em 4 minutos, exatamente, na Real Fever. Pelos vistos, um vídeo de um. Epá, não consigo chegar lá. mas acontece. Epá, e há outros projetos, a Sorari também tem, enfim, há outros projetos a aparecerem que eu consigo ver o apego. Com um adepto de futebol, ter uma coisa única e é meu, seja um vídeo de um gol, seja uma coisa qualquer, tá, mas tenho dificuldade em digerir ainda, mas é uma coisa que vai ser difícil fugir, os clubes fugirem disso, e acho que até vão capitalizar essa onda a dada altura. Enfim, há uma adoção dos NFTs a todos os níveis, estamos a falar da Visa, estamos a falar de outras empresas grandes que estão a adquirir NFTs como se estivessem a adquirir quadros ou obras de arte. Exatamente, a mesma lógica. Só há aquela. Pode haver cópias, mas aquela é original e não há hipótese. É um valor único, pois, enfim, também é especulativo e isso é o atrativo de quem participa, é comprar um meme de um macaco por $15,000 e ao final do dia valer 100 mil. Pá, não vale a pena explicar nem porque é que acontece, mas há mercado para isso. É tão estúpido e simples e complicado, mas é uma realidade que vai ser difícil os clubes. Tenho muitas dúvidas que a UEFA, a Champions, não entra nesse jogo a determinada altura, porque vai ser difícil evitar. Porque o dinheiro é tanto a ser transacionado que é um bocadinho, seria quase até estúpido não entrar-se nessa. Claro, era uma lógica que não fazia muito sentido. A FIFA com NFTs das melhores jogadas Pelé, claro, pai, sim. O NFT da mão do Maradona no Mundial de 86, eu nem quero o imaginar NFT quanto é que isso. O Paulinho a marcar o gol da vitória da Champions. É, pá, sim, do título, não é da vitória, não é vitória na vitória da Champions, não é numa vitória da Champions. Sim, contra o PSG do Messi e do Neymar, e, pá, era espetacular. Esse NFT eu era gajo para perder a cabeça e dar 2 euros, 2 euros, era gajo para dar 2 euros. Não, mas esse claramente era um bom NFT para se comprar, pelo menos pela lógica de existir. Esse grande momento que era vencermos a Champions. Tivemos agora este exemplo do. Acho que é o livro dos campeões, tem um valor de. Não sei se sim, é de pronto. 500 euros, estava à venda por 500 euros, exatamente. Pá, 500 euros, não é? O princípio é o mesmo, é uma coisa limitada, portanto vai haver várias cópias, mas o Sporting lançar uma coisa que tivesse sujeita a vários bids e aquilo é quem levar a melhor tem aquele. NFT do festejo qualquer dos campeões. Imagina um NFT da última Assembleia Geral que o Rogério Alves marcou. Eu tenho a certeza que iria ser bastante transacional. O Rogério Alves ainda não falou de NFTs. Eu por acaso acho estranho, mas ele também está. Eu me tive com ele em Troia e estive a jantar com ele um bocadinho e a comermos ali uma mariscada no El Cristo. Mas, e portanto, ele diz que em breve vai falar um bocadinho sobre NFTs. na televisão. Mas esse é um universo que obviamente estes colecionáveis mais cedo ou mais tarde vão continuar a aparecer, principalmente aqui na Europa e sejam os clubes e portanto eu acho o objetivo também era um bocadinho falar de todas estas novas maluqueiras digitais, se lhe quiserem chamar, mas que se calhar nem todas são maluqueiras e se calhar é um novo mundo que está a aparecer. Claro que ainda representa muito pouco, acho que li no outro dia que as cripto devem representar, eu penso que não estarei errado ao dizer que à volta de 3% da transação a nível mundial de todo o dinheiro, mas já representaram 0% e 1% e 2% e 3% e se calhar para o ano 4% e 50%, não sei quanto, depois isto levaria a outras questões Pedro, deixa-me só dizer uma coisa. Nós fomos os primeiros a falar do VAR, que veio cá o Duarte Gomes. É fomos os primeiros a falar do cartão de adepto. E tanto nos criticaram desse VAR do Duarte Gomes. Espera aí. E estamos a ser os primeiros a falar nisto, e daqui a uns tempos isto vai explodir e vão dizer: alguém podia fazer um programa e explicar sobre isto? Porque é que ninguém falou sobre isto? Já explicamos. Não, porque, sim, até porque nós temos todo o interesse, porque a partir de 2022 provavelmente as nossas avanças vão ser em bitcoins e tokens e tudo isso. Em Chile, exatamente, exatamente, Chile com carne. Fazer um NFT. Sim, claramente, do Sporting 160, a primeira vez que se disse o Zé ainda não caiu, o Zé já caiu, por exemplo. Ou a mijinha do Jordanov, ou a mijinha do Jordanov, imagina o áudio da mijinha do Jordanov e aqui um belíssimo NFT. Opa, olha Castro, acabaste de ter aqui uma ideia muito boa, não sei se isso não vai acontecer. Não fala muito alto. Mas pronto, eu acho que cobrimos pelo menos aquilo que era importante numa primeira fase falar sobre isso, eventualmente poderemos um dia voltar a este assunto, se calhar quando o Sporting lançar qualquer coisa nisso, mas acho que cobrimos os assuntos mais importantes e demos aqui pelo menos alguma explicação sobre o que é que são estes tokens e estes fan tokens e todo este assunto. Acho que o importante era irmos ao básico e para quem não tivesse nenhum conhecimento poder pelo menos perceber que isto existe, está aí na rua, há clubes que estão a fazer e a fazer muito bem e portanto que pode ser, e que supostamente por aquilo que vamos ouvindo o Sporting também estará a preparar qualquer coisa para em breve ser lançado, em breve, eu não posso dizer em breve porque em breve também ia ser a aplicação mobile é através da app, é engraçado que há bocado o Bruno Jacinto falava disso, essas votações por exemplo, algumas delas até já podíamos ter nas apps, na app mobile do Sporting, não naquela que existe atualmente, que é um degredo total, mas claro que isto vai mexer aqui com uma série de não sei se são dogmas, mas de coisas instaladas na forma como os sportingistas veem isto, mas que são importantes, e portanto eu acho que cobrimos tudo, Mariana, portanto eu acho que agora vou-te passar a bola, não sei se o Nuno quer acrescentar mais alguma coisa, mas passo-te a bola, acho que diria que para fecharmos, já nos perguntaram aqui do mercado, se falamos do mercado, nós já falamos do mercado, mas se o Castro entretanto, porque eu sei que ele teve ali, tiver novidades, e como ele está constantemente 24 Hour 7365 ali sempre em contacto com todos os scouts do mundo e todos os agentes, e portanto se ele quiser adicionar aqui alguma coisa mais, mas passo-te agora a bola da moderação do programa, Mariana, para que dares continuidade, e pode ser que entretanto o Castro tenha alguma novidade e se já chegou um pinheiro ou não, ou se não vem mais ninguém. Aqui há vários, aqui na Terra, se quiser. Posso ir buscar e cortar. Aqui há vários. Leva desses. Olhem, aproveitar aqui para. Eu prometi um desafio, vou pedir-vos as notas finais e vou-vos fazer aqui o desafio. Explicando o desafio e como são três equipas que vamos defrontar na Champions, peço-vos o primeiro resultado que vos vier à cabeça. Obviamente, cada um de vocês vai ter uma equipa distinta, mas. Vamos fazer aqui, como são duas mãos, vamos imaginar que o Sporting está a jogar em casa. Portanto, Nuno Valinhas, tu que és o nosso convidado, começo por ti e pelas tuas notas finais e o desafio vai para o jogo com o Besiktas. É, logo mais fácil. Espera aí, recordem-me lá, gente, esse é o primeiro. Esse não é o primeiro em casa. O primeiro em casa é não, não, o primeiro em casa é com a Yates. Não, não, não. Mas ela quer o resultado contra o Vedic. O Vexitas em casa. Ela não quer que tu seja o primeiro jogo em casa. Ela quer que tu digas o resultado contra o Vexitas em casa. Preciso saber a jornada. Confesso que não a jornada acho que é a terceira. É a terceira, primeiro com o Ajax, segunda fora, terceira em casa. E depois Dortmund e depois recebe do Besiktas. O Besiktas é a jornada dupla, terceira e quarta. Sim. Ok. Pá, isso vai dar 2-0 para nós. É pá, muito com bom. Era o que eu estava a pensar. Já agora. Ei, desculpa. Não ouvi nada. Quem? Golos. Golos de quem? Ela está a tomar nota, atenção. Pá, o terceiro do pote na Liga dos Campeões está a abrir. Okay. E o porro, pode ser o porro. Pode ser o porro. O porro de livre. Era lindo. Espera aí, só para recapitular, porque eu estava aqui anotado à parte. Não, o Bolinhas disse 3-0 contra o Besiktas. 2-0 contra o Besiktas. 2-0. É o porro por causa do Rosier. Por causa do Rosier. Não sei ele explicar. Exatamente. É o terceiro gol do pote. Sim, é o terceiro gol do pote. É o terceiro gol do pote na Liga dos Campeões. Tens alguma nota final que queres deixar, Nuno? Não, fui pensando, mas confesso que não tinha. Não consegui achar aqui. Fui absorvido aqui pelas criptos e coisas do género. Tenho só curiosidade, já há muitas equipas a apresentar os seus. Voltamos aqui aos equipamentos. Os seus equipamentos para a Champions e. Enfim, já se fala muito onde é que está a Strong. Tenho alguma curiosidade para perceber, já estamos muito próximo. Com a acalmia de não haver competição propriamente de clubes nesta fase, eu creio que nas próximas duas semanas que vamos ter aí novidades quanto aos equipamentos. Tenho alguma curiosidade, mas não tenho aqui assim notas especialmente brutais para finalizar. Já está bom. Já te agradeço. Já passou uma hora e meia, já não está mal, não está mal. Vamos aqui. Pedro Varela, toda a gente acha que eu vou atribuir o desafio do Dortmund ao João Castro, mas não. Vou atribuir o desafio do Dortmund ao Pedro Varela. Mas tu não te esqueças que eu sou o rei dos prognósticos. Obviamente sou o rei dos prognósticos, portanto... Eu nunca acertei, portanto nós vamos ganhar 7-1 ao Dortmund, isso parece-me óbvio. Com um hat-trick do Paulinho, isso também me parece uma coisa óbvia de acontecer. Nesse dia o Haaland vai marcar o gol dele, também acho que é inevitável. E vai dizer assim, quando for grande eu quero ser como o Paulinho. E vai olhar e dizer, fô, quem é aquele gajo do outro lado? Eu vou pedir a camisola àquele tipo do outro lado que fez 3 golos. Depois temos de ter um golo do Pedro Gonçalves, portanto já vão em 4. Vamos ter, por acaso eu também ia dizer um golo do Pedro Porro, porque merece o Pedro Porro. Depois vamos ter, portanto, 3, 4, 5 e faltam-nos 2. Um para o Palhinha também pode ser importante, portanto como isto vai falhar tudo, portanto tudo que eu disser ninguém vai ligar. E o último tem que ser, claro, um fantástico golo, não de calcanhar a Xandão, mas vai ser do Coates, porque eu acho que ele merece também ali um golinho ao Dortmund, e portanto vai ser uma vitória fácil, muito bem construída pelo Sporting, e estou-me a imaginar a fazer esse Sporting 160 a seguir essa grande vitória mítica por 7-1 diante do Dortmund. Eu em Alvalade já com 50%, se calhar. Eu a ver em diferido, 7-1. E tu a vês em diferido, imagina o que é ver um 7-1 diferido. Eu dava-me uma coisinha. Aos 5-0 já está no nosso grupo. Exatamente. Se tivesse 3 ou 4-0, ligávamos todos ao Bolinhas a dizer: Bolinhas, liga a televisão para não perder os últimos 3 golos. Claramente. Exato. Olha, e as tuas notas? A nota final, tenho apenas uma nota final, desta vez não vai ser o cartão do adepto, que eu faltou dos jogos, já falei nele, mas tenho apenas uma nota final. Outra vez. Sim, claramente, isso parece que vai ser todas as semanas irei falar disso, mas a nota final, hoje ficamos a conhecer um relatório muito interessante, são perto de 100 páginas, eu até acho que são mesmo 100 páginas, ou 100 ou 98 páginas, que foi lançado cá para fora pela FIFA, tem a ver com os últimos 10 anos de transferências internacionais. Como sabem, todas as transferências são registadas naquele famoso sistema todo XPTO que existe, e lá automaticamente, e portanto eles produziram, e bem, pegaram nos dados em bruto e construíram um bonito relatório sobre essas transações. E há ali algumas coisas interessantes para se tirarem algumas conclusões. Eu fui pondo algumas no Twitter, porque ainda não tive a oportunidade de ler o relatório todo, fiquei para aí na página 50, uma coisa assim do género. Ali na hora do almoço ainda dei uma vista de olhos, essencialmente aos gráficos, verdade seja dito. Também aquilo tem muito pouco texto, porque os gráficos são bastante intuitivos e o objetivo também é esse, é como é tanta informação. E eles vão a muitos eixos e há ali muitas variáveis muito interessantes para olhar. Uma delas, e há aqui duas outras coisas que gostava só de dizer, uma delas tem a ver com aquilo que há pouco falei. Nós olhamos para o futebol português, em termos de ganhos líquidos de transações nestes últimos 10 anos, os três primeiros clubes que mais dinheiro ganharam com essas transações são portugueses. Desculpa. Sporting, em primeiro lugar. Segundo Benfica, terceiro Porto. A Liga Portuguesa, como a associação, como eles chamam, porque eles não juntam por ligas, eles juntam por associações, membros das associações, a Associação Portuguesa é o país que mais dinheiro transacionou em termos de... que mais transacionou. E isso leva-me aqui a uma conclusão... era preciso depois sustentar aqui com mais dados, mas a verdade é que nós olhamos para isso e pensamos assim. Portanto, nós temos os três clubes a transacionar e sabemos que temos bons jogadores e por isso é que vendemos bastante, e já lá vou à parte do problema do dinheiro, o que é verdadeiro ou é falso, mas transacionamos bastante jogadores, temos muito, muito dinheiro a entrar, mas, e portanto isto leva-nos a uma conclusão muito engraçada, que é, nem a nossa liga evoluiu nestes últimos 10 anos ao ponto de continuamente produzirmos esta quantidade de jogadores que são vendidos, nem os clubes que andam sempre completamente falidos. Onde é que anda este dinheiro? Este dinheiro que entrou sempre nos últimos 10 anos mostra também, de certa forma, não todos, mas que a quantidade de dirigentes, a forma como os negócios são feitos em Portugal e a forma como os clubes são dirigidos, que há aqui muita falta de competência e é absolutamente assustador. Claro que depois poderíamos pôr outras variáveis em questão, mas isso diz-nos algumas coisas. Depois há lá um ponto muito interessante, é a própria FIFA que o diz, o aumento dramático das comissões dos agentes. A palavra dramático e incremento dramático increment são palavras da FIFA, não são minhas, porque vê-se... imagina, eles não entraram, por acaso tinha sido engraçado se a FIFA pusesse lá também os valores, como pôs das associações, pusesse das empresas, para vermos, mas tem uma página dedicada só aos valores transacionáveis e Portugal é o quarto país onde se pagam mais comissões, penso que é surpresa. Inglaterra, Itália, Alemanha e Portugal, acho que é assim, ou Inglaterra, Alemanha, Itália e Portugal, depois há a velha questão que toda a gente diz, mas isto está aqui muito dinheiro que serviu para outras coisas, sim, também sabemos disso. Se há pouco estávamos a falar das criptos e desse universo estranho e que pode ser um universo também paralelo, ou não paralelo, ou pelo menos de lavagem de dinheiro, é pá, o que dizer dos últimos 10 anos em Portugal, onde tantas transações, se forem ver o número de transações, há lá uma tabela que tem para aí as últimas 70 transações, as 70 maiores transações, a quantidade de portugueses que lá estão, de clubes portugueses que transacionaram, nomeadamente o Benfica, tem vários, acho que no top 30, os famosos Renato Sanches, Félix, e por aí fora. Portanto, enfim, acho que vale a pena, muito a pena ver esse relatório. Agora, é evidente que isto são meia dúzia de pessoas maluquinhas, o Valinhas logo de manhã partilhou logo isso no nosso grupo, eu também já tinha recebido por outros, mas somos sempre meia dúzia de pessoas que olhamos para isto porque não interessa, não é isto não dá audiências, isto não é a mesma coisa que em 30 minutos dizer que um determinado jogador vai para o Sporting, o David Luiz, depois vai para o Benfica e daqui a meia hora vai para o Flamengo, como ainda vimos este fim de semana numa televisão, que é só a televisão mais vista no cabo, e em 30 minutos um jogador era do Sporting, assim já era do Benfica, e passado um bocado já era do Atlético de Madrid, e eu não vi, mas dizem-me que quando anunciaram que o jogador podia ir, não é Atlético de Madrid, podia ir para o Flamengo, que os comentadores que tinham começado por dizer que ia para o Sporting de certeza, estavam com uma cara de, mas onde é que isto agora surgiu? Eu até acho que eles próprios, alguns deles nem acreditavam que aquela informação estava a ser partilhada no programa em direto. Portanto, é absolutamente fantástico, mas pronto, acho que é a minha nota final, acho que esse relatório vale a pena ler. Se forem ao meu Twitter, tem lá o sítio onde podem fazer o download, e tem ali coisas muito interessantes, e portanto fica a minha nota final de hoje, para ser um bocadinho diferente de todas aquelas que eu tenho falado, que é quase sempre cartão. Começa a pensar na nota final da semana que vem. Há de ser outro relatório qualquer, isso. Porque de certeza que o Valinhas me vai dar outro documento que vai aparecer. Uma daquelas coisas que só nós é que temos interesse em olhar e ler e perdemos tempo. E somos um bocadinho estúpidos em fazer isso, porque no final do dia somos 4 ou 5 à volta de uma relota a comer bifanas e a beber cerveja e a falar disto, mas a implicação que tem cá em Portugal é zero, porque isto o que interessa é... É o cartão de adepto. E outras coisas. João, temos que nos habituar, não é? É um bocado, olha, Nuno, cada vez mais penso nisso, cada vez mais penso nisso e isso daria um bom assunto, que é, sim, realmente temos que nos habituar a outras formas de... Se calhar não vale a pena viver tanto o Sporting como nós às vezes vivemos, e se calhar às vezes valia a pena desligar um bocadinho mais e, olha, quem quiser, quem for o último que feche a porta. Exatamente. João Castro, as tuas notas finais e o prognóstico em casa para o jogo com o Ajax. 2-1, vitória do Sporting, perante um Ajax muito ofensivo, com grande qualidade na frente, com Tadic e outros bons jogadores, mas por exemplo, gosto muito do Tadic, do Neres e do Anthony. Realmente atacam muito bem, têm um ponto fraco realmente na defesa, levaram 5 do PSP. E portanto o Sporting tem que defender muito bem. Quem e depois marca? Marcar. E portanto vai marcar o Pote, obviamente, o Pote será um dos marcadores. Lá está e o terceiro golo, Nuno Valinhas. Sim, e outro golo. Sim, e o terceiro golo, para bater certo com o que o Valinhas disse, portanto tinha que sustentar aqui a teoria do Valinhas. E portanto o Pote marca um golo e o outro golo, por acaso, desta vez vai ser o Nuno Santos. Castro, é direito. Tens que falar nas tuas notas finais do futebol feminino, pelo menos. Era a minha nota final ao futebol feminino. Ah, era. Isto não era a nota final, desculpa, tens razão, não, antecipei-me. Este é o. É não, o isto é um clássico Pedro Varela antecipar-se sem esperar pelo final. É, ali, antecipar-se à coate. Exatamente. A nota final é para o futebol feminino. Dar os parabéns, obviamente, pelo futebol feminino, à Mariana, a nossa treinadora, ao João Rosa, a treinadora adjunto, ao João Mateus, que é o analista. E ao Gonçalo Xavier, que é o treinador do guarda-redes. Isto são pessoas que já falámos, já entrevistámos aqui o Xavier, já tivemos também a Mariana, e portanto são pessoas que também são conhecidas no Twitter e que fazem parte da equipa técnica. E o Sporting jogou num 3-4-3, parecia o Amorim, com muita intensidade, muito bem na reação à perda de bola. O Benfica dominou completamente a primeira parte, o Sporting não conseguiu espaço para sair a jogar. Tenho que destacar aqui a nossa guarda-redes, acho que é uma excelente guarda-redes, mostrou que vai fazer a diferença ao longo da época e no futebol feminino uma grande guarda-redes faz sempre a diferença, no meu ver. Destacar também aqui a Becker, a defesa central, muito jovem, que veio com a Mariana, porque em 2017, quando fui ao Bessa ver um jogo do Sub-17, foi a jogadora que mais me encantou, até falei neste caso com os pais dela, estava a dizer que ela tinha futuro, achei que era uma central com muita qualidade, já parecia que tinha mais idade do que tinha, também rápida, nas dobras, muito inteligente no posicionamento e mostrou-se neste jogo. Depois, de resto, o Sporting tem ali uma grande contratação, que é a Brenda Pérez, que era do Espanhol, que fez o primeiro golo, uma jogadora muito interessante, com muita qualidade, que veio acrescentar ao Sporting. E depois, eu acho que, coletivamente, o Sporting conseguiu segurar o resultado na primeira parte. Na segunda parte houve muitas correções táticas. Eu, por acaso, no Instat não consegui tirar, não tive acesso depois ao relatório e ver as imagens, não tive a oportunidade, porque vim para a Serra, de rever o jogo. Mas mudou-se ali na segunda parte um bocadinho as dinâmicas, especialmente no meio campo. O Sporting começou a trocar mais a bola, a ganhar mais espaço. A Brenda Pérez apareceu mais no jogo, lá está aquilo que às vezes nos falta na equipa A, certo. E apareceu mais no jogo. Depois até chegámos a mudar a defesa, passamos de 3 para 4, mas só depois do primeiro gol, se não me engano. Mas a verdade é que o Sporting jogou bastante bem. A segunda parte foi muito bem conseguida, explorámos muito bem. A Diana Silva, obviamente, foi um grande regresso. E, portanto, o Sporting tem ali boas jogadoras, todas muito novas. A Pedro, Mariana Rosa, também uma excelente jogadora. A Joaninha. E, portanto, o Sporting tem realmente ali uma aposta muito na formação. Eu acho que é uma aposta muito idêntica à seleção, à equipa. O que eu noto ali é que é as mesmas premissas da equipa, uma equipa com intensidade, uma equipa que sabe reagir bem à perda da bola, a equipa começa a ter alguns processos, a tática é a mesma, 3-4-3, e depois começa-se a perceber que a aposta também na formação, além de excelentes jogadoras vieram, obviamente, do estrangeiro, um bocadinho como fizemos no ano passado, e depois a aposta na formação, porque a Mariana conhece-as a todas, não é? E, portanto, sabe extrair o melhor que elas têm, o melhor que elas podem dar à equipa, e eu gostei bastante. A segunda parte do Sporting é muito bem conseguida, portanto, o Benfica, que é claramente a equipa mais bem apetrechada do futebol feminino nacional, com jogadoras, está na Champions, né? E tem ali jogadoras muito internacionais, mas o Sporting reforçou-se muito bem, curioso também para ver a nossa jogadora chinesa, que não jogou, mas portanto eu acho que o Sporting está num bom caminho. Nota-se que ali há novos processos, é, portanto, muito diferente do que nós tínhamos no passado, e acho que é um claro upgrade. E agora com os treinos, com a sistematização das dinâmicas, das rotinas, eu acho que vamos ter um Sporting completamente diferente do que nós tínhamos no passado, mas para melhor. Para melhor, porque estamos a apostar muito também na formação, estamos a apostar muito na treinadora, que é bastante jovem, mesmo no staff todo técnico é jovem, e eu acho que isso vai dar frutos. Obviamente não somos os favoritos, mas vou dizer aqui, somos os candidatos a ganhar todos os jogos, vou dizer como o Amorim, e vamos ver se esta aposta joga jogo, isso não vai correr bem. E, portanto, muito satisfeito por esta primeira vitória na Supertaça. Oh, Cássio, deixa-me fazer bastante... duas perguntas. Deixa-me fazer duas perguntas para terminar. Uma, a Mariana tem pontas lança suficientes ou só tem duas? Eu acho que tem pontas lança suficientes para as competições todas. E a Wang delas é para jogar ou foi só para Eu acho que é para jogar. Eu acho que eles aqui não têm hipótese, não há orçamento. O orçamento é muito curto. Repara que a Capeta não conseguiu ir para o Sporting, não é? Claro. Se tivesse a Capeta, foi para o Famalicão, porque realmente Exatamente. Não podíamos ter orçamento. Claro. Eu quase que aposto que a primeira preferência da Capeta era regressar ao Sporting, mas depois é preciso ter um orçamento para que englobar todas as jogadoras, portanto, acho difícil, mas o Sporting acho que se reforçou bem dentro dos possíveis, e acho que foram aquelas escolhas cirúrgicas, e é muito linear àquilo que se passou na equipa no ano passado. Obviamente pode correr bem, para já, a Supertaça já ninguém nos tira, causou alguma surpresa, mas só para quem não viu a segunda parte, porque eu acho que a segunda parte, foi na primeira parte, claramente. A guarda-redes do Sporting foi fundamental, Fantástica. Mas depois Sim. na segunda parte o Sporting corrigiu ali os posicionamentos do meio campo, ganhou muito mais bolas entre linhas, conseguiu ligar muito bem o seu jogo e depois conseguiu esticar o jogo com a Diana e com o apoio da Brenda, que eu acho que é uma jogadora muito interessante e que vai fazer a diferença, e portanto o Sporting conseguiu vencer bem, e a segunda parte senti as jogadoras muito mais confortáveis no seu posicionamento, na identidade que a equipa quer para o futuro, e portanto os parabéns à equipa do Sporting. E podemos dizer que a Brenda Pérez também é uma jogadora bonita, ou depois somos cancelados? Podemos, claro que sim. Hoje em dia um gajo diz qualquer coisa e dá conta. Não é tão bonita como a nossa Mariana. Calma lá, Mariana, não era isso que eu estava a dizer. Só estou a dizer. Quando eu disser que sobre de um jogador. Ah pá, podes dizer à vontade. Oh, Mariana, isso nunca ninguém te disse nada. Nós fartamos dizer aqui que o Castro é feio e não é um problema. É verdade. Nunca foi problema nenhum, não é? Isso nunca é um problema. Ele diz que está na serra, mas tira a imagem. Então. Tira a imagem. Ele tira a imagem porque... Claro. E bem, eu percebo. Não posso, nós nunca lhe podemos. Muitas cartas de fase e depois eu não posso. Exatamente, é claro. Exatamente. Mal entendendo. Olha, ele está a dizer isso, está fora de casa, porque se a mulher tivesse a ouvir, ele já não dizia isso, falava claro, baixo. Claro. Dizia, agora está aqui pouca rede. Olhem, só aproveitar aqui para obviamente deixar uma palavra também a todos os adeptos que foram ao Restelo apoiar a equipa do futebol feminino, porque o apoio foi incrível e foi visível em todo o lado. Agradecer, e agora sim que já estamos mesmo a fechar, agradecer uma vez mais a presença do nosso Valinhas. Serás sempre bem-vindo, estarás sempre pronto para vir, pelo menos eu quero que tu estejas pronto para vir, porque és sempre um convidado incrível nos nossos programas. Obviamente agradecer também ao Pedro, ao João e a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Mantenham-se. Falta uma coisa, aqui. Mariana, que nós dissemos no Patreon, esquecemos de dizer aqui, porque no Patreon já tínhamos anunciado o Valinhas e também já tínhamos anunciado no Twitter, e também podemos dizer já com o convidado da próxima semana, porque só dissemos no Patreon, mas depois também vamos pôr no Twitter, mas o convidado da próxima semana, na segunda-feira, é o Miguel Pereira, que é um adepto do Futebol Clube Porto, de quem eu também já tenho, de quem eu sou amigo, e o Castro também, e conhecemos bem, e de quem que tem escrito alguns livros sobre as noites Elites Europeias, recentemente até escreveu um livro em espanhol para a Panenka, Os Sonhos do Euro, e ele vem fazer a antevisão connosco do Sporting Porto, que vai acontecer depois no dia 11 ou 12 de... eu acho que vai ser se calhar provavelmente 11, vamos ver, 11 ou 12 de setembro, e vamos reeditar aquilo que já tínhamos feito uma única vez, se bem se recordam, fizemos aqui há muito tempo com o Manuel Neves, que também é muito conhecido, lá em casa mando eu, exatamente, com a Catarina Pereira, que era um blog muito conhecido, ele do Benfica, ela do Porto, ela é jornalista da, até da TVI, e fizemos isso para um célebre Sporting Benfica, mas acho que foi ao contrário, analisamos à posterior, desta vez vamos fazer a antevisão, já tínhamos feito uma vez com os Cavani para uma Taça de Portugal, que nos correu muito bem, acabamos por ganhar, na altura foi moderado pelo Matraquilhos, e pronto, e era só para anunciar isso, tínhamos anunciado no Patreon, e como nem toda a gente sabe, mas vamos pôr também no Twitter e fica só essa nota final também. E por isso é que não fizemos a antevisão do jogo desta noite também, até porque ainda falta tanto tempo que também não faria qualquer sentido. Uma vez mais, agradecer a presença do Balinhas, obrigada Pedro, obrigada João, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e a todos aqueles que nos vão ver e ouvir mais tarde. Mantenham-se seguros, não se esqueçam que a pandemia ainda não acabou. Viva o Sporting Clube Portugal, uma boa semana. Viva o Sporting. Viva o Sporting.